A criatura é maior que um homem. Possui as dimensões totalmente inumanas. Ela poderia ser facilmente confundida com um urso caminhando em pé, se este urso fosse feito de plantas, matéria vegetal em decomposição e terror. Terror imenso, que ganha contornos de insanidade, ao reparar que os olhos da monstruosidade esboçam não só uma inteligência superior, mas uma certa dose de compaixão, baseada na ciência que basta um balançar de seus ombros para a espécie humana ser aniquilada e a Terra voltar para o domínio verde. Os Escapistas. Da década de 70, existia uma criatura, metade homem, metade vegetal, um monte de compostos sencientes que assombrava os pântanos da Louisiana. Essa criatura costumava ser Alec Holland, um cientista que vinha buscando uma solução para a fome mundial em seu laboratório. Uma experiência fracassada para obter a fórmula biorrestauradora culmina com uma explosão e Holland cai dentro do lodaçal, onde uma bizarra reação química o transforma no monstro do pântano. Deste ponto em diante, essa criatura visguenta sai em busca da redescoberta de sua humanidade perdida. A história inteira dependia de um indivíduo que era basicamente Hamlet coberto de musgo. Ele só fica andando por aí, sentindo pena de si próprio. Todo mundo sabia que sua jornada para recuperar a humanidade perdida jamais chegaria a um fim, porque assim que ele fizesse isso, a história terminaria. No programa de hoje, vamos deixar claro que todas as histórias têm seu fim, ou assim pensava o senhor Charles Soule, que entre 2013 e 2015, em cerca de 20 edições, ousou desafiar as estruturas montadas por Alan Moore nos anos 80, entregando um rumo corajoso que fez acréscimos interessantíssimos à mitologia do verde. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E aqui comigo eu tenho o prazer de receber dois simpáticos avatares. Ele que vem revolucionando o podre, deixando tudo arrumadinho e cheirosinho no saco de ossos. Marcelo Miranda. Olá, Luigi. Olá, Reginaldo. Tudo bem? Eu tenho o monstro do pântano tatuado no braço. E ele que é do verde, mas adora pular a cerca no vermelho, comendo um bife suculento ao ponto. Reginaldo Hillman. Opa, e aí? É isso. Esse podcast retoma algumas discussões iniciadas no podcast Fatal Error Nerd e vai um pouco além. Se você quiser ouvir nosso bate-papo anterior, basta assinar o feed do Fatal Error Nerd e procurar o programa Monstro do Pântano Antologia. Nunca confie em John Constantine. Criado originalmente por Len Wein e Bernie Wrightson para uma antologia de horror da DC Comics chamada House of Secrets, de 1971, e num momento posterior daquele mesmo ano, ganhando um título mensal próprio, Swamp Thing, que duraria 4 anos até ser cancelado, o personagem só voltaria a dar as caras em 1982, na esteira do filme de Wes Craven, mas com uma equipe criativa diferente, Marty Pasco e Tom Yeats. Na edição 16 desse segundo volume, Stephen Bissett e John Totleben estrearam na arte, mas o roteirista Marty Pasco não parecia ter qualquer interesse na revista. Ele vinha atrasando sucessivamente os roteiros por conta do seu envolvimento na redação de scripts para a televisão. Na verdade, a revista estava prestes a ser cancelada quando o Len Wein ofereceu o trabalho a Alan Moore. Reza a lenda que quando Moore recebeu o telefone do Len Wein com a oferta, ele achou que era um trote do David Lloyd. Lloyd, seu parceiro de V de Vingança. Como ele entrou na 20ª edição, acho que é justo dizer que o deadline para apresentar uma proposta foi bem apertado, né? O fato é que nos próximos 3 anos, ou melhor, 45 edições, Moore conseguiu a façanha de aumentar as vendas, que giravam em torno de 17 mil cópias, para 100 mil edições por mês. Ele pegou um quadrinho mediano e o transformou numa série que sacudiu o universo DC. Organizou sua ala ocultista, atropelou sem piedade Comics Code Authority, abraçando temas maduros sem qualquer culpa, foi fundo na caracterização dos personagens com técnicas inovadoras de narração. Enfim, Saga of Swamp Thing, ou a Saga do Monstro do Pântano, levou o tradicional quadrinho norte-americano a um novo e mais sombrio território, catapultou o nome de Alan Moore no mercado internacional. Aí você me pergunta, por que tudo isso? Se esse é um programa dedicado ao Monstro do Pântano do Charles Soule, porque todo o background de Alec Holland está umbilicalmente conectado às construções de Alan Moore. O trabalho de Moore é a pedra angular, ou melhor, o musgo angular do personagem, e será constantemente referenciado junto a esse run. E para começar, Marcelo, a pergunta que certamente deve passar pela cabeça do ouvinte que desconhece esse material: se você leu apenas a passagem histórica de Alan Moore, dá para acompanhar as edições capitaneadas por Charles Soule? Aproveita e faz uma recapitulação rápida sobre os primórdios dessa série por Scott Snyder. Vou complicar só mais um pouco sua vida. Explica quem é esse monstro do pântano que iremos discutir hoje. Legal, Luigi. Olha, em primeiro lugar, eu acho que é possível sim ler a fase do Charles Soule sem ter passado pela do Alan Moore. Eu só acho que isso é errado. Acho que ninguém deveria não ler a fase do Alan Moore sob nenhuma hipótese. A única justificativa possível é não ter essa fase à disposição. Mas, felizmente, a Panini lançou e relançou essa fase em dois formatos, né? Ela saiu em 6 volumes com papel Pisa Bright, depois foi reeditada em papel LWC. Tá bastante fácil de encontrar no mercado, não é difícil. Também tem algumas edições importadas, então quem se interessar também em um material mais luxuoso consegue comprar e tiver condições. Então, em primeiríssimo lugar, leiam a fase do Alan Moore. Esse programa aí do Fatal Error Net tocou em algumas histórias fundamentais, mas essas 45 edições, elas são pedra angular do quadrinho americano moderno. O Monstro do Pântano do Charles Soule, ele é a segunda fase do Monstro dos Novos 52, né? Essa iniciativa da DC que começou em 2011, um grande reboot capitaneado aí pelo Flashpoint do Geoff Johns. E o Scott Snyder, que vinha de uma bem-sucedida trajetória na Vertigo escrevendo Vampiro Americano, e, salvo engano, ele ainda não estava no Batman, ele começou simultaneamente o Batman e o Monstro do Pântano na iniciativa Novo 52, e ficou no Monstro do Pântano durante 18 edições e um anual. Ele basicamente restabeleceu o Monstro do Pântano no universo DC. Ele era um personagem que estava um pouco errante, um pouco deixado de lado, como sempre acontece com ele, aliás, historicamente. E ele cria uma nova versão do monstro, já começando a usar o cânone do Alan Moore. É difícil explicar, né? Quem leu sabe disso, mas basicamente o Alec Holland do Scott Snyder, dos Novos 52, é o Alec Holland original do Len Wein, que reapareceu vivo depois de muitos anos, dado como morto lá nos pântanos da Louisiana. E a série estabelece também que o monstro que a gente acompanhou nas histórias do Alan Moore, nessas famosas dos anos 80, era uma criatura, né? Isso o Moore já tinha colocado lá, era uma criatura, né, do verde, desse reino do verde, e não era o Alec Holland, que teria morrido, mas os 952 resolvem que, na verdade, ele não morreu. É confuso mesmo, é difícil de entender, e no fundo, não faz muito sentido. Mas depois que esse início, essa largada é dada, a história engrena, e a gente vai acompanhar o verde tentando convencer o Alec Holland a se tornar de fato o monstro do pântano, o avatar do verde, né? Essa figura elemental que representaria todo o reino verde do mundo. Para fins de orientação, essa é a quinta versão do título, diga-se volume, desde que o monstro estreou em 71. É também a primeira vez desde que o personagem foi integrado, como o Marcelo falou, ao selo Vértigo, né? Que uma revista dele circulou dentro do universo regular da DC Comics, quer dizer, interagindo com o cast convencional, né? Do Super-Homem, do Batman, entre outros. Particularmente, eu nem acho que as histórias aqui sofrem, vamos dizer assim, um downgrade temático, se é que vocês me entendem. Eu acho que a pegada do Charles Soule, embora mais pop, eu acho que faria bonito também dentro do approach Vertigo, né? Mas o Reginaldo pode falar melhor que eu sobre o carinho que ele tem com o Charles Soule nesse volume do Monstro do Pântano. Foi ele que me apresentou essa versão e até comprou pra mim o segundo encadernado na Comics, porque aquele frete é de lascar, né? Enfim, Reginaldo, por que essa abordagem do Soule chama tanto nossa atenção? De partida assim, você consegue puxar de cabeça alguma aplicação inédita desse avatar em relação à mitologia pregressa? Então, o Soule, ele apareceu do nada, assim, nos Novos 52. Ele era um cara em poucos trabalhos, acho que ele tinha 2 ou 3 independentes, assim. Se eu não me engano, são 2. E ele tinha um trabalho de ficção na Unipress. Na verdade, ele era um escritor amador, porque a profissão dele é advogado, né? Ele é advogado de migração, leis internacionais, principalmente da China. Então ele é assim, não era um cara de destaque ou com algum histórico. É um cara que apareceu do nada e assim, de cara, assim, vamos dizer assim, o primeiro trabalho dele numa editora maior, ele é surpreendente para mim, assim, mas muito surpreendente. Eu não esperava esse nível de qualidade. Não é que ele reciclou os conceitos, ele respeitou os conceitos. Eu entendo quando você chama aí de ser mais pop, né, Luigi? Eu acho que concordo com isso sim, mas não é nem essa questão de ser mais pop. Ele encaixou no cânone da DC, assim, nesse universo dos Novos 52 mais, né? A primeira vez que eu li isso daí, falei, caramba, como é bom e não tem ninguém falando. Todo mundo fala desse começo do Scott Snyder, que nem é grande coisa, porque realmente não é. É legal, é legal. Eu acho que o maior destaque que tem no começo do Scott Snyder é ele fazer uma ressonância, assim, de um paralelo com o Homem-Animal. Então, os dois títulos eram quase assim, as histórias corriam em paralelo. Os dois personagens, eles estavam envolvidos com o podre, com esse terceiro reino decadente, um reino do mal, né, vamos chamar assim, né, e o verde é o reino vegetal e o vermelho é a carne, é o reino animal, né, do homem-animal, né. Isso daí é legal, você vê assim, tá baseado em histórias bacanas, né, mas a hora que entra o Charles Soule, ele dá só uma ajustadinha, algumas coisas, assim, fecha algumas ideias, e aí a hora que ele parte mesmo pro desenvolvimento dele, eu acho acima da média, acima, muito acima da média. Classifico ele tranquilamente como uma das melhores coisas do Novo 52. Ele aproveita os conceitos, mas ele extrapola, cara, ele faz coisa que o Moore não fez, por exemplo. O verde, pro Moore, ele era uma coisa meio etérea, meio abstrata, né, assim, né, enquanto o verde pro Soule, né, pra essa fase do Monstro do Pântano, ele é idílico, assim, ele é um paraíso, e um paraíso bem definido, sendo que cada avatar aposentado, versão, assim, anterior do avatar do verde, vive nesse paraíso e constrói, molda ele de acordo com a vida pregressa que ele tinha, assim, né? Então, isso daí, isso não tinha nada no Monstro do Pântano, né? Na fase do Alan Moore. Então, eu acho muito legal isso, assim, né? Uma das coisas, né, que ele desenvolve, eu acho que durante a gente lembrando aqui, tem mais coisas, assim, que são bem legais, assim, que ele respeita, né, mas ele leva para outro caminho, assim. O resultado, você falou dessa aplicação aí do verde, né, desses paraísos, né, individuais dos avatares aposentados. Cara, mas sabe uma coisa que me lembrou do Alan Moore, velho? Foi a noção de matéria aqui, sabe? Com aquelas Prometeias passadas, né? Interagindo entre si, sabe? Cara, isso de certa forma me lembrou essa versão desse verde do Soule. É, tem uma relação, sim. Eu acho que tem, sim. Conceitual, né? Embora em matéria é um pouco mais, vamos dizer assim, etéreo, enquanto o verde, ele parece... Ele é muito sólido aqui, eu quero dizer, entendeu? Assim, tanto é que chega uma hora que eles conseguem levar animais para dentro do verde. Enquanto em matéria é bastante conceitual, assim, né? Mas tem relação, sim. Eles são similares, sim, em algum momento, sim. Eu acho, assim, o Monstro do Pântano do Soule, assim, seguramente o melhor trabalho dele, assim. Mas dificilmente você pode dizer que ele deu sorte, que eu acho que ele é um roteirista muito consistente em tudo que ele se presta a fazer, cara. Ele é um operário padrão, né? que tem um temperinho muito bom, mas muito raramente ele é reconhecido, assim. Eu gosto do run dele, do Demolidor. Eu adoro o Darth Vader dele, que funciona como um day after, né, do episódio 3. Um material que eu, com certeza, gostaria de trazer pra cá, pra gente discutir algum dia. Eu gosto da continuação que ele fez pra Guerra Civil, do Mark Millar, dentro daquele contexto das Guerras Secretas do Hickman, né? A guerra dele realmente é de secessão, né? Ele divide o país em duas metades, assim. Um lado mais repressivo, administrado pelo Tony Stark, né? E outro libertário, né? Por Steve Rogers, né? Esse cara é muito bom. Eu acho que o texto dele tá, assim, num nível, assim, de um Peter David, por exemplo. Quem gosta, gosta muito, mas ele não tem, assim, se é que vocês me entendem, assim, um reconhecimento, assim, expressivo dentro do meio. Deram chance pra ele de bastante coisa, Luigi. Assim, ele veio uma época como uma pecha de salvador dos inumanos, meu. É que inumanos não tem salvação, assim. Ele é, né, é um título complicado. Mas ele realmente, assim, ele tava em alta, assim. Acho que agora baixaram a bola. Também falaram, ó, ele é isso daí mesmo. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Ele é um operário padrão mesmo. Só que eu só acho que do nível do Monstro do Pântano, nenhum título dele chegou perto ainda, cara. Demolidor eu não li muito dele, né? Não li muito o Demolidor dele pra falar assim, mas... Quem lê o Monstro do Pântano do Charles Soule defende, elogia, gosta, porque é realmente muito bom, cara, né? E os outros títulos dele eu não vejo toda essa defesa, ou os que eu peguei e li eu não achei. O Darth Vader que você falou também é bom, sim, né? É muito bom, mas é um arroz com feijão, uma história boa, não é nada espetacular, cara, assim, nada fora do comum, igual eu realmente acho o Monstro do Pântano dele fora do comum, cara. Também não li quase nada do Charles Soule, fora o Monstro do Pântano, um pouco do Darth Vader, que eu ainda não concluí a leitura, e não li nada do Demolidor dele, então eu sou bastante neófito aí, mas o Monstro do Pântano eu li. E ele me dá a impressão de ser esse tipo de autor que a indústria de quadrinho americana de vez em quando constrói, que é aquele cara que você chama ele para cobrir qualquer coisa que ele vai dar o seu jeito. É, alguns viraram isso ao longo dos anos, tipo Mark Waid, né, que tem uma carreira brilhante, mas hoje ele é um pouco aquele cara que a Marvel coloca para resolver os problemas. O Charles Soule me parece ter um pouco essa vocação, só que no Monstro do Pântano, e aí concordando com o Reginaldo, ele tá num nível de liberdade que talvez só na época do Alan Moore tenha se dado tamanha liberdade, porque as coisas que ele faz nesse run dele aí, nessas poucas edições, né, são acho que 21 edições mais dois anuais e um especial de Mês dos Vilões, é uma quantidade absurda de ideias e conceitos e novidades que ele parte do Monstro do Mor para fazer uma coisa muito própria. E às vezes é tanta coisa, que eu fico lamentando que tenha acabado tão precocemente. Eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso. Meu antecessor costumava dizer que era uma planta dando o seu melhor para ser um homem. Na verdade, ela era bem espetacular. Não me pareço com ela e não me sinto como ela, mas sou um homem. Sou o Dr. Alec Holland. Um homem dando o seu melhor para ser uma planta. Quanto à primeira aplicação do Soule, assim, que me chamou a atenção foi a do Sanctuarium Folium Viridi, que é uma espécie de apelo para o asilo político, né? O Santuário da Folha Verde, essa expressão em latim surge quando uma mulher francesa chamada Cappuccini, né, está sendo perseguida por dois mercenários. E embora ela não pareça ser alguém que precise de ajuda, já que à primeira vista ela aparenta ser uma guerreira muito capaz, mas ainda assim algo a aflige e ela pede essa proteção ao Alec Holland, né? Só que o Holland sequer imagina do que ela tá falando, né? Aí ele emerge no verde, né? E pede orientação ao avatar que criou esse conceito, né? Você gosta desse irmão Jonah, Reginaldo? Fala um pouco do contexto dessa interação com o Holland. É legal, assim, porque ela não pede pro Alec, né? Ela pede pro avatar, que é o cargo, né? Isso, pelo cargo, isso, exatamente, né? Então, assim, é a visão do humano, do ser humano que tem do Monstro do Pântano, né? Uma visão até cheia de reverência, né? Assim, não chega a ser idolatria, mas ela tem reverência, ela tem respeito pela criatura, assim, ela trata ele como não um ser divino, mas, assim, uma entidade, assim, né? Respeitável, assim. Isso é um aspecto que você vê também, que é assim, vem lá do Alan Moore, Moore, os vários avatares que tiveram do verde. O Parlamento das Árvores é formado por avatares aposentados, né? E agora aqui na história do Soul, ele dá continuidade nisso, mas com mais personalidade. Para quem fez esse acordo de asilo e proteção para Capuchini, né, o nome dela, foi esse irmão Jonah, né, que ele é um monge. Não sei se é século XVII, não lembro de quando que ele é. E ele até está caracterizado na forma de avatar. Ele tem, parece que tem um capuz, assim, né? Um manto de monge mesmo, assim. Então, essa caracterização, os avatares com personalidade, então, um é um dinossauro, o outro é um cossaco russo, um outro é um samurai. Isso é a derivação do Soul, né? Aquilo lá que ele faz. Ele pega a ideia, ele fala, essa ideia é legal. É quase um fanfic, assim, né? Ele pega essa ideia e destrincha ela um pouco melhor. Então, eu acho legal demais, cara. A Capuccini, ela introduz um elemento que o Soul vai trabalhar muito ao longo das edições dele, uma característica mesmo dele como autor da série, que é a inserção de vários personagens novos na mitologia do monstro, né? Personagens que nunca apareceram, criações dele, mas que ele trata como se sempre tivessem existido no universo do Monstro do Pântano. E só que o Alec, que é um novato nesse mundo, esse Alec Holland, ele está começando agora, ele está aprendendo algumas coisas, ele agora está conhecendo as regras, os detalhes, as coisas do verde e também dos outros reinos. Né? E aí isso é muito louco, porque o Soul vai colocando personagem a cada edição. Tem personagem novo, tem regra nova. É muito uma coisa muito recorrente na série toda. É o Alec descobrir uma coisa e algum personagem dizer: é, eu acho que você ainda precisa saber sobre isso. E aí vem uma longa explicação sobre alguma nova regra que nenhum de nós conhecia até então, né? Mas, viu, Marcelo, aí é uma coisa que eu discordo de você, cara. Eu acho, assim, é claro, é recomendável você ler o Monstro do Pântano do Alan Moore. Mas se porventura, assim, um leitor que nunca leu o Monstro do Pântano na vida, querer começar por esse do Charles Soule, pega, cara, bicho. Porque é justamente por causa disso, essa configuração do Alec Holland como um Monstro do Pântano iniciante, né, amador, né, quer dizer, o leitor e o próprio personagem vai numa jornada de aprendizado, né, e assim, você pode pegar depois, inclusive a jornada do Monstro do Pântano pelo Alan Moore. Eu penso diferente, eu acho que você pode pegar esse run como um marco zero do personagem, justamente por causa disso que você falou. Mas, sim, mas eu, no início eu disse isso também, eu concordo 100% com você, eu só disse que uma pessoa não deveria deixar de ler o do Alan Moore. Sim, sim. Por uma questão de ser uma obra-prima, mas se cair na mão do Soul, eu também acho perfeitamente compreensível, não discordo não, muito pelo contrário, tamo junto aí. Eu acho também, viu, assim, concordo aí com o que vocês dois falaram, esse fato do Monstro do Pântano ser um novato, assim, ele ser um orelha aí na história, né, então o leitor que não tem esse conhecimento pregresso, tá na mesma situação do Monstro do Pântano, no mínimo eles estão, tamo junto, vai. O leitor que desconhece o Monstro do Pântano, então dá para ele pegar o fio da meada e acompanhar a história, né? Então dá para ele começar pelo Monstro do Pântano do Soul? Dá. É o jeito certo? Eu acho que não. O jeito certo é você começar lá atrás pelo Alan Moore, porque é o rabo balançando o cachorro, né, meu? Se você começar pelo Soul, porque ele é bom. Ele é bom, mas ele referencia toda hora o Monstro do Pântano. É verdade. Toda hora ele referencia. Pode ver que eu acabei de falar sem perceber, falho meu, que eu falo que ele referencia o Monstro do Pântano, chamando aquele, a saga do Monstro do Pântano, do Alan Moore, de O Monstro do Pântano, né? Assim, é até difícil, eu nem falei isso antes, assim, mas é difícil pra mim, porque eu coloco, olha, tem dia que eu acordo é Miracleman, que é a minha história favorita do Alan Moore, né, e tem dia que é o Monstro do Pântano, cara, né, mesmo com Watchmen aí, com um V de Vingança, com os títulos que você quiser pôr na frente, pra mim, como história, quadrinho, quando o Alan Moore ainda não tinha esse ranço com super-herói, gostava, era apaixonado pelo formato, né? Eu acho que essas duas histórias aí, pra mim, são as melhores. O Monstro do Pântano dele é um absurdo, que ainda trazia um componente de terror, você não tinha visto há muito tempo no quadrinho, era até um pouco marginalizado, era uma, vamos dizer assim, uma coisa que não era bem vista pista, né? Terror nos quadrinhos. Não vou falar antes do Moore, mas durante muito tempo foi, né? Era visto como série B, vai. Ou trash, né, Marcelo? Vamos falar assim, terror era trash nos quadrinhos, né? É, muito condenado. Né? E aí o Alan Moore vem e faz um negócio poético, bonito, cara, assim, né, fechado. O monstro do Alan Moore, sim, você não precisa saber nada antes dele. Nada, nada, nada, nada, nada. Claro que se souber que antes era um cara que achava que ia conseguir a humanidade de volta, é legal. Você vê aquela história, lição de anatomia, e tomar o susto que todo mundo toma quando lê, né? Mas fora isso, assim, não, cara. Olha, eu tatuei o Monstro do Pântano e não tatuei o Dr. Manhattan. Isso diz muita coisa. Agora, mas é isso. O Monstro do Pântano do Alan Moore virou, de fato, uma coisa meio Frankenstein, né? A gente fala dele e nem fala do monstro do Len Wein, porque superou. Assim como o monstro de Frankenstein superou o cientista Victor Frankenstein, a gente fala Frankenstein e pensa no monstro e não no cientista. A gente fala Monstro do Pântano e pensa no Alan Moore, não pensa no Len Wein. Mas é claro que a leitura do Charles Soule, ela é mais fluida, inclusive. O Luigi chama muito de pop e eu concordo, né? Tem muita aventura, muita ação e ao mesmo tempo uma saraivada de conceitos filosóficos, conceitos existenciais. No final a gente vai falar aí metalinguísticos e com um desenho muito exuberante. Eu acho uma excelente porta de entrada para ler mesmo um bom Monstro do Pântano, né? Agora, se for para ler o Monstro do Pântano, aí é difícil contornar, né? Só voltando a essa questão do irmão Jonah, ele é meu ex-avatar favorito, assim. Eu acho que é o único entre os avatares, assim, aposentados, que tem uma sinergia legal, assim, com o Holland. Talvez seja o único amigo do Holland nesse mundo, né? Ele sempre fala, assim, a real para o Holland, né? Nesse ponto da história, o Holland, ele tá sofrendo com o parlamento dentro da sua cabeça como um grilo falante, né? Quase impondo sua vontade sobre a dele, né? Isso fica retratado no quadrinho como um recordatório com a cor mais escura que a do Monstro do Pântano. Ele fica querendo assumir o volante. Aí o Jonah diz ao Holland: cada um de nós deve escolher nossa melhor maneira de servir ao Verde. Se não tomarmos a devida cautela, essa função que desempenhamos leva consigo tudo o que temos. Você deve encontrar seu próprio caminho para que possa conseguir algo em troca. Aí um avatar precisa encontrar a sua maneira de receber algo em troca, né? E para o Jonah, foi o Santuário da Folha Verde, que é algo que o Holland gostou e decidiu acolher na sua gestão. E voltando a essa questão do parlamento sabotando o Holland, antes desse esclarecimento do Jonah, ele foi até Metrópolis, ou melhor, até o Jardim Botânico de lá, né? Com o objetivo de conversar, assim, buscar aconselhamento com o Super-Homem, né? Sobre como conciliar sua natureza vegetal e humana. Então, bem quanto o Clark faz com seu lado alienígena e seu lado humano. Mas chegando lá, ele flagra o Jonathan Crane, né, o espantalho, colhendo uma flor rara, né, uma Digitalis Terrorem. E esse encontro só prova que esse monstro do pântano ainda é muito amador, hein, Marcelo? Pois é, ele na verdade, esse monstro do pântano do Charles Soule, ele vai por diversas vezes se meter em presepada, né, cara? Eu acho que nenhum monstro sofre tanto quanto ele, comete tanto engano, é tão trapaceado, traído, massacrado, triturado e devorado. O Soule maltrata esse monstro do pântano aí, ele sacaneia mesmo. E ele tá o tempo todo se deparando com algum obstáculo que tira ele do caminho, né? Esse daí, eu acho que é só o primeiro de vários que vão vir depois. Eu acho um barato quando o Roland chega ao Jardim Botânico, né? Ele narra que as plantas estão em polvorosas, né? Como meninas de 13 anos num show de rock. Quer dizer, ele é um rockstar, né? E elas pedem pra ele acabar com um ninho de ratos, né? Isso. Que se instala debaixo de uma árvore, né? Fica mastigando suas raízes. Aí ele, com um fechar de punhos, né? Ele faz as raízes comprimirem, né? Os ratos. Aí você vê o sangue brotando da terra, né? E a galera vai à loucura, né? Isso é uma coisa, Luigi, que você falou. Não existia antes no Monstro do Pântano do Alan Moore, né? Essa noção do avatar ser uma celebridade, né, para o reino verde, assim, né, para as plantas, né? Então, e isso é bem legal mesmo, cara. Assim, é uma mudança de ponto de vista que você ganha uma perspectiva nova, assim, que acho interessantíssimo isso mesmo. Mesmo não sendo, assim, vamos falar num primeiro momento, porque eu também vou falar que, assim, quando eu bati o olho nisso, eu tive uma antipatia imediata, assim, né? Porque falei, caramba, a Monstro do Pântano encontrando o Super-Homem, mas com essa pegadinha pop mesmo, igual a gente falou, com asa de folha de bananeira, cara, assim, não gostava dessas ideias, não gostava mesmo. Isso já tinha no Scott Snyder, inclusive, né, já aparecia lá. Né, e não gostava, cara, e funciona muito bem, cara, porque você coloca o Monstro Pântano, ele teve um encontro com o Super-Homem no run do Alan Moore, né, mas foi uma coisa assim, nem é uma história tão legal assim, mas aqui você contextualiza ele como um dos grandes mesmo do universo DC, então ele tá consultando um cara à altura assim, né, com o Super-Homem, e aí tem essa levadinha pop de você pôr o espantalho no meio, de você colocar ele como uma celebridade, né? Então, a planta que ele incorpora, assim, ela se sente escolhida, assim, privilegiada. Legal demais isso, né, cara? Ainda não é o Jesus Sais aí, não, né? Ainda não, né? Não, nessa fase era o Cano que desenhava, né? Que eu nunca vi antes e nunca voltei a ver depois. É, vamos dizer assim, esse começo, o texto é bom, muito bom, né? Mas a arte não chama tanto atenção, né? Ele ganha personalidade mesmo quando entra o Jesus Sais aí, né? É, aí o espantalho, né? A gente não falou, ele borrifa, né? Aqueles gás, né? E assim, o monstro do pântano fica subestimando, ah, isso é uma planta, isso não funciona em mim, né? Ele borrifa vários gases, né? Tem um que funciona, né? E ele fica numa espécie de transe. Como é aquele da historinha do Super-Homem, né? Do Alan Moore, né? Para um homem que tem tudo, né? Ele fica sonhando com uma vida como Alec Holland, casado com Abigail, e dá muito ruim, né? E acontece tipo também o que acontece, né, no run do Alan Moore, quando Gotham é tomada, né? Falou sobre isso naquele Guia Clandestino, eu e Reginaldo, e assim, é bem legal, e o Super-Homem intervém, né? E ele fica nesse transe, e ele só sai desse transe quando o Super-Homem incinera ele, né? Isso é bem legal. Mas assim, o primeiro obstáculo de verdade do Holland, nesse primeiro encadernado, assim, é o semeador, né? Esse semeador é alguém que tem algum controle limitado sobre o verde, né? Peregrinando entre regiões que passam por alguma adversidade típica do ecossistema local, né? Quer dizer que ele só quer ajudar as pessoas, mas segundo Holland, ele não tem qualquer conhecimento do todo, né? Porque quando ele faz uma boa ação ali, ele cria uma crise acular, né? Mas só que o Holland, no íntimo, ele quer fazer vista grossa, né? Ele dá um exemplo do que o semeador fez em Burma, né? Ele fez um arrozal que produziu uma safra nova a cada 5 dias, né? Ele estava alimentando milhares de pessoas, né? E o monstro desfez tudo aquilo e, assim, e ele joga de volta para o verde, né? Reginaldo, o que você achou dessa versão nova do Jason Woodruff, né? Ou o Homem Florônico, né? Acho que essa é a primeira mudança significativa em relação à cronologia anterior, né? Pré-Flashpoint, né? Confere? Acho que sim. Ele é um personagem bacana, porque, vamos dizer assim, o Homem Florônico, ele também, ele tá bem no comecinho do run do Alan Moore, ele também não é um antagonista do Monstro do Pântano. Ele é um antagonista da humanidade, ou da carne, né, do vermelho. A visão dele é boa para o verde, é boa para as plantas, né? Ele não é um antagonista direto do Monstro do Pântano, e isso é mantido aqui, essa releitura dele. Ele é um personagem quebrado, ele me parece um pouco aquele flautista de Hamelin, assim, uma coisa assim, com as sementinhas dele, assim, né, que ele abre portais. É um poder limitado, pequeno, mas que você vê que tem potencial, né? Eu acho que aí é uma das primeiras vezes que a gente consegue enxergar que as coisas acontecem em mais de um plano, assim, né? Tem um pequeno conselho, assim, igual o de Game of Thrones, assim, manipulando essa história, né? Você percebe que tanto o Monstro do Pântano quanto esse semeador, eles são peças aí de algum joguete do próprio verde, né? Eu tenho zero apego, assim, a esse vilão, mas se a gente tem algo aqui que honra, assim, acho que ipsis literis, né? O legado dos autores predecessores, né? Eu acho que podiam ter dado outro nome a esse personagem, porque no fim das contas, isso a gente vai discutir no próximo encadernado, essa versão do Homem Florônico é bem menos vilão que a do Moore, né? Mais um ambientalista radical, sei lá. Aí para cada Burma, né, onde o semeador faz uma boa ação, assim, surgia uma vila de Fetters Hill na Escócia. Aqui ele pergunta para um casal de idosos o que seria útil para a cidade, né? Aí eles respondem que sempre falta da velha destilaria que produzia uísque e movia a economia do lugar. O semeador, ele joga uma semente, né, e faz brotar uma árvore de uísque. Você já tomou um uísque do capeta assim, Marcelo? o que você achou da participação do John Constantine aqui? Tive uma ligeira impressão que o Constantine, nesse rum do Soli, ele foi pego para ajudas, né? E não o monstro do pântano, né? Como é de costume. O que, é que você achou disso? Rapaz, você vê esse uísque batizado aí do semeador, deve ser uma doideira. Agora, é tão doideira que ele deixa o John Constantine pirado, né? Dá uma pirada louca nele. Cara, engraçado, eu reli esse encadernado pro podcast, né, agora, então, vocês já passaram o quê? Ele foi publicado no Brasil lá para 2014, então já vão aí 5 anos. E eu não lembrava, né, tanto da presença do John Constantine. E eu, por alguns poucos felizes segundos, eu esqueci que esse Constantine já é o dos Novos 52, que, particularmente, eu acho muito ruim. Porque eu acho que o Soule, ele usa o arquétipo do Constantine da Vera. Ele coloca um Constantine mais bem lá do começo de carreira, na verdade, né? Não é o bagaceiro, como o Reginaldo costuma falar. É o Constantine do Alan Moore ainda, né? O cara que sabe de tudo, que tá sempre no lugar onde as coisas acontecem, que tem um conselho, uma piadinha, e que domina os acontecimentos e tem a chave para resolver. Só que ele acaba sendo pego aí no uísque cruzado dessa história e se embanana todo. Mas eu gosto do Constantino do Solo. Ele vai voltar a usar o personagem lá no final, né? Porque ele não é aquele mago Harry Potter adulto que aparece na série do Constantine mensal dos Novos 52 e também na Liga da Justiça Dark. Ele é muito mais próximo ao original da Vertigo, que é o que dá o charme e o jeitão do personagem, né? Mas, assim, reforça, ele tá mais pro Constantine do Moore até do que o que depois vai protagonizar o Hellblazer. Cara, essa história tem muito uma atmosfera Vertigo, né? Assim, sem o tom pesado mesmo. O Soule, sim, ele leu Vertigo, ele gostava de Vertigo, e aí ele falou, vou encaixar essa atmosfera nesse arco de história, cara, porque é muito, assim, muito parecido, cara. E o John Constantine, ele fica à frente da turba, né, e ele faz tipo uma coroa com tipo um garrafão daqueles vinhos gigantes, né? É coroa de vidro de garrafão de uísque encapetado, é muito bom. Meu primeiro dever como avatar do podre era promover a nossa causa, destruindo quantos soldados do vermelho e do verde fosse possível. Para que o podre fosse possível, deveria haver morte. Ao menos, era isso que eu acreditava. Assassinato me parecia um tributo apropriado ao parlamento do podre. Era um simples bônus essas atividades coincidirem tão bem com meus próprios interesses. Mas com o tempo, eu tive uma epifânia. E se o podre pudesse existir sem a morte? Era uma ideia que definitivamente eu precisava explorar. Marcelo, outra coisa, a gente tá falando de Vertigo, eu achei a história retalhada, assim, o último conto desse encadernado, a sua cara. E eu acho que esse título tem duplo sentido, assim, retalhada, assim, deriva de retalhar e entalhar, né? E a partir de ré, assim, eu acho que soa como você estivesse entalhando novamente alguma coisa. E é bem o sentido aqui, é uma história de origem do Entor Arcane, né, e a Abby Arcane, ou vai lá, um retcon macabro, acho que muito bem feito, né? Eu acho que é, como a gente vinha dizer assim, uma história em altura dos idos da Vertigo, né? O que você acha dela, Marcelo? Fala um pouco do contexto dessa história e como ela acaba. Você lembra? Lembro, a gente até falou antes do programa, eu tinha esquecido um pouco dessa história e depois eu fui relembrado. Ela, na verdade, faz parte de uma iniciativa da DC naquela época em que os vilões eram os protagonistas das revistas num determinado mês, se eu não estiver enganado. Então, na série do Monstro do Pântano, o vilão era, claro, o Anton Arcane, que é o arqui-inimigo do personagem. Essa história, para além da Vertigo, eu diria que ela parece um tributo às histórias de horror, né, dos anos 70. Ela lembra muito o clima das histórias do Len Wein, por exemplo, né, que é o criador do Anton Arcane. ela tem esse tom de conto B de horror, né, envolvendo animais mortos, canibalismo, insinuação de abuso, personagens putrefatos, é uma coisa de inferno e de comidas, enfim, ela tem esse ar meio fúnebre, de podre, né? É muito legal como que essa ideia do Arcane, né, ser o Avatar, não sei se ele é o Avatar mais, eu me perco um pouco nisso, mas dele ser uma representação da podridão é trabalhado também pelos desenhistas, né, de desenharem ele sempre com vermes na cara, umas coisas bastante próximas a esses quadrinhos que foram a base do próprio Alan Moore também, né? Então acho que o Soul está fazendo aí um pulo duplo, né? Ele está homenageando a referência dele e homenageando a própria tradição do horror no quadrinho americano ali, na EC Comics, né, Contos da Cripta, aquelas coisas bem grotescas, assim. E essa é uma história que vai reconectar o Arcane à mitologia dos 952 também. Ele aparece como vilão principal na fase do Scott Snyder, mas aí o Soul dá uma nova origem para ele, né? Envolve família, o fato de ele ter adotado a Abby e de ter, em alguma medida, percebido que ela tem o mesmo dedo podre que ele tem também. É uma história legal, uma história marcante. Ela não influencia diretamente nos acontecimentos da saga principal do Charlie Soul, até porque eu acho que ela tem que ser autocontida, né, por causa dessa iniciativa aí dos vilões, mas ela funciona como um conto de horror bastante típico de um quadrinho tradicional americano. Mas até que tem, viu, Marcelo? Porque o Anton Arcane, ele tá numa espécie de inferno, assim, tipo uma sentença que o parlamento podre decreta pra ele. E ele fica vivendo esse inferno. O prazer dele é essa necrofilia, é ver cadáveres, é ver morte, assim, tudo. E tudo que ele mata nesse inferno, ele volta à vida, né? E assim, a atual avatar do podre é a Abby, né? E desde que ela começou a ser a avatar, as memórias delas, que tinham um certo bloqueio, assim, a gente não disse, mas o Anton Arcane, ele tem um passado ocultista, né? E assim, a Abby tem vários bloqueios justamente por causa dessas intervenções do Arcane no passado, que é o tio dela, né? Meio que é um pai adotivo dela, né? Porque criou depois que teve a morte do pai dela. No final dessa história, o Anton Arcane, ele consegue escapar desse inferno e volta pra Terra, né? E isso a gente vai ver mais lá na frente, quase no final. É que essa colocação dele no inferno, se eu não estiver enganado, vem da conclusão do Snyder, quando a Abby precisa ser sacrificada pelo Monstro do Pântano para ele poder proteger o reino e proteger o planeta. Então acho que o que o Soul faz? Ele costura o final do Scott Snyder, né, o destino final do Arcane indo para o inferno, para esse inferno, com aquilo que ele vai fazer no final do próprio arco, né? Quando ele, a gente vai falar aí no último encadernado, ele traz o Arcane de volta para um momento bastante chave. Aí eu acho que ele faz essa costura. Só acho que enquanto conto de horror, ela funciona bastante autocontida mesmo. Tudo que eles fazem tem a ver com comida. Trabalham para conseguir dinheiro para comprar comida. Eles se alimentam e aí descansam para recuperar suas forças e voltar ao trabalho. Para conseguir dinheiro, para comprar comida, para comer. Caso não se alimentem, eles morrem, como todos os demais animais. Mas e se houvesse outro jeito? Imagine não ter que comer. Todo aquele processo dispendioso e burocrático, sem aquela necessidade contraproducente de usar ossinhos afiados para triturar pedaços de plantas, carnes e guloseimas processadas. Sem aquela sensação de pedacinhos descendo pelo tubo de uma garganta lubrificada direto para ser marinada num suco de ácido. Para viver, eles só necessitariam de uma única coisa: ir lá fora, respirar e olhar para cima. Houve um tempo que as coisas eram assim para cada ser vivo da Terra, 3,5 bilhões de anos atrás. Ah, os bons e velhos tempos, mas eles não duraram. A vida é assim, não é, meu jovem? Com o tempo, novas formas de vida invadiram a Terra Verde. Criaturas que tinham necessidade de comer. Algumas delas comiam umas às outras, mas a maioria delas comia plantas. E eis que as plantas desenvolveram um mecanismo de defesa muito peculiar. Elas pegaram uma dessas novas criaturas e a transformaram. Elas lhe deram todos os seus dons e só pediu em troca que a criatura não permitisse que os novos seres do vermelho, se fortalecessem demais. Essa criatura não mais animal, mas também não inteiramente planta, elas a chamavam de Avatar. Através das eras, houveram vários deles. Quando o Avatar cumpria todas as suas obrigações na Terra, se fosse de sua própria escolha ou das plantas, lhes era permitido emergir, ingressar no verde para viver numa espécie de paraíso pessoal. Uma recompensa justa por todos os seus esforços. Batalha pelo verde. Jesus 6 se estabelece como artista regular a partir desse arco. Reginaldo, que tal falar sobre a identidade visual que ele impõe ao verde? É bem verdade que ele chegou a fazer a arte duas historinhas no primeiro encadernado, mas como eu disse, é aqui que ele tá com a jardineira solta, né? Fala aí, velho. Aí muda tudo, né? Porque aí ele impõe a identidade da fase do Soul, né? Ele é um artista talentoso, mas nessa fase, assim, acho que juntou a temática com uma inspiração, assim, né, ele tava com a mão certa, na hora certa, porque deu muito certo, cara, ou então o personagem, porque o Monstro do Pântano permite isso, ele é um personagem muito visual, né, muito visual, ele é uma massa de terra e de planta junto, assim, disforme, né, mas o que ele faz, cara, é ir além, né. Estava olhando e algumas imagens dele para dar uma caracterização, assim, né, para quem tá ouvindo. E é assim, o Monstro do Pântano, ele sempre pareceu, assim, um gorila, assim, né? Ele tem até aquela marcação no rosto, assim, né? Sempre foi uma coisa truculenta, grande, assim, né? Se o Kelly Jones desenha, então, né, o Marcelo, ele fica mais ainda, né? Ele fica maior ainda, cara. Sim, sim, totalmente. Né? Eu gosto mais, quando a gente conversou, eu gosto mais de ver, né, aquela descrição que o Alan Moore mesmo faz, que você tem vontade de tocar o Monstro do Pântano pra ver, pra sentir a umidade, assim, né? Ele deve parecer um xaxim, né? Uma parede verde, assim, né? Uma samambaia, o negócio sim, que você costuma sim. falar. Sim, mas aí chega o Jesus, né? Deve ser, ele é espanhol, né? Deve ser um nome assim meio puxado, né? Mas vamos falar, chegou a Jesus e trouxe a salvação, cara. Porque o monstro dele, ele preserva essa estrutura robusta dele, né? Mas ele dá uma definição melhor. Por exemplo, é um monstro do pântano que fez aí uma série, teve um personal que definiu a musculatura dele, né? Porque ele passa a ter não só as plantas grudadas no corpo, como ele passa, assim, ele tem casca de árvore que define, assim, a musculatura, ele tem outras plantas, né? Então você vê, ele ficou mais definido, ele ficou um visual, vamos dizer assim, mais limpo, né? Ele parece mais definido, assim, e tem um visual mais simpático, vamos dizer, visual de protagonista mesmo, né? E aí, quando ele pode extrapolar isso, ele viaja, né, cara? Assim, mais pra frente, a hora que ele vai pro fundo do mar, no arco do Aquaman, ele faz um monstro pântano de alga que é maravilhoso, assim, né? É uma coisa impressionante, assim, de legal, né? Quando ele começa a caracterizar os outros avatares, também é uma coisa, assim, sensacional, né? Assim, eu acho que ele deu toda a personalidade para esse Han, assim, né? Quando eu penso nesse arco de histórias, eu penso exatamente nessa arte, em alguns detalhes específicos, né? O Monstro do Pântano com esse visual heróico, assim, altivo, assim. Gostei demais, cara. Bom demais esse traço. Você gosta do visual dessa série, Marcelo? Eu gosto demais, demais mesmo. Concordo com tudo aí que o Reginaldo falou, não vou nem me repetir. O que eu acho que a gente não pode esquecer é que ele vai ser alternado com outro artista muito bom, que é o Javier Pinha. É um outro latino aí, eu acho que ele é colombiano. Eu estava tentando procurar aqui e não encontrei. Mas eu tenho quase certeza que ele é colombiano. Que ele vai usar um pouco os motivos do Rezo Saiz e eles vão até dialogar muito bem. Inclusive, em algumas edições, o Jesus Saiz é arte finalizado pelo Javier Pinha, e em outras edições o Javier Pinha assume os desenhos principais, né? Talvez em alguma folga ou em algum atraso aí do Jesus Saiz. Cara, mas é muito parecido, né, Marcelo? Porque é muito parecido. Eu confesso pra você que, assim, eu comi bola na historinha na segunda historinha desse segundo encadernado, que é a Swamp Thing Anual 2, né? Que é o que você falou, do Javier Pina. E puta que pariu, bicho. É a ambientação que ele cria, né? Assim, pra o lobo, né? Não é o lobo cisarniano, né? O nome desse avatar é lobo mesmo, né? Assim, o template de monstro do pântano dele parece de um aristocrata francês, né? Assim, com cachos de uvas simulando brincos, né? Ou colares, não sei. E tem também a Dama Daninha, né? Cara, é uma viagem visual, assim, como a Reginaldo falou, que me parece única, assim. É o tipo de coisa que eu acho que até tentam, assim, mas uma mídia não consegue transportar para outra, assim, sem perda, sabe? Porque, cara, é um trabalho muito único nesses anos todos de Monstro do Pântano. Eu acho que essa parceria Jesus Saiz e Javier Pinha, ela tá para o Charles Soule como a parceria do John Totelbaum com o Stephen Bissett estão para o Alan Moore, né? São dois caras que você, às vezes, não diferencia de imediato a diferença de um para o outro, né? Você demora um pouquinho a perceber a nuance, né? Se você não olhar não, eu não percebo, cara. Não, mas às vezes... Eu não sei diferenciar, não, cara. Também não. É porque às vezes é um rosto, é um tracinho aqui, uma coisa ali. Mas você precisa de uma ajudinha, você precisa de uma olhada no crédito ali para ter certeza, assim. Mas eu acho que é muito legal quando artistas encontram, no caso, tô falando do Soul, né? Encontra uma sintonia com um ou dois artistas que vão dar essa identidade visual até o final, né? É, a gente fala muito aí do Alan Moore e a gente tem que lembrar sempre dos desenhos dessa dupla, que eu acho absurda também, o Totelbaum e o Bissett, depois vão ser sucedidos pelo Rick Veit, né? E acho que o Soule tem o seu Totelbaum e Bissett nas figuras do Jesus e do Javier, esses espanhóis colombianos aí que arrebentam na arte, né? Eu gosto, assim, do Jesus 6, assim, acho, desde Projeto On Mac com Greg Hooker, depois vira Checkmate e ele segue desenhando, né? Eu também gosto muito da arte dele em O Bravo e o Audaz com o Strazinski, assim. Caso que ele fez, viu, Reginaldo? Minha história solo, assim, favorita do Hal Jordan, numa parceria com o Senhor Destino, assim. Você gravou recentemente o 7 de alguns programas sobre o Lanterna, né, e o Senhor Destino. Essa historinha saiu em The Brave and the Bold 30, e aqui em Dimensão DC, Lanterna Verde, número 23, de 2010. E o título da história é O Verde e o Dourado. E faz um link, inclusive, com a liguinha do Keith Giffen, o Demetrius e o Kevin Maguire. Se você não leu, depois repasse pra ti. Tu já leu essa história? Eu sei qual que é, sim. Eu sei qual que é, sim. É bem legal mesmo. Eu acho bacana. O traço dele é bem esse mesmo, né? Heróico, assim. É limpo, assim. É um... Vamos dizer assim, é um nível Ivan Reis, assim, né? Acho que tem épocas, assim, que um traço domina os outros a DC durante muito tempo. Eu comentei isso no Lanterna Verde, que teve uma sequência de Ivan Reis, artistas reproduzindo ou com um traço semelhante com o Ivan Reis, né? O Jesus Saiz é isso daí, eu acho ele me lembra muito Ivan Reis, esse traço limpinho, assim, clássico, né? Só que, assim, puta, é fora de série, né, meu? Eu lembrei quando eu diferencio um e o outro. Ele é mais detalhista que o outro, que o colombiano aí, o outro... É, o Javier Pinha. É verdade, o Saiz é mais detalhista mesmo. Isso, ele é bem detalhista, cara. Você olha aqueles cavalos do lobo aí, né? Caramba, cara, aquilo lá é um absurdo. Mas isso aí é o Javier Pinha. É mesmo, cara. É. Não, os cavalos. Os cavalos não são o Saiz, não? Não, não. Eu também acho que é o Saiz, cara. Não. Eita, tá vendo, rapaz? O negócio é um perigo isso daí. O lobo eu percebo a diferença dos dois, né? O lobo eu percebo quando ele faz. Tanto é que você falou que parece um brinco de uva e eu achei que fosse suíças, assim, sabe? Da barba. Ah. É, eu achei que fosse suíças, assim, porque ele é afetado, né? Ele é um dandy, assim, né? Feito de folhagem, assim, né? E a hora que eles montam nesses cavalos, essa aplicação da casca da árvore, do tronco, durante muito tempo você via o Bons do Pântano com uma outra aplicação, né? Aquela coisa de lodo, musgo. Agora você vê essa casca de árvore, que também é matéria vegetal, né? Assim, então, Putz, grila. Tem até a mudança, viu, o Marcelo? Que eu pensei na fase lá do Alan Moore, o monstro do pântano, você pode ver que ele, muito poucas vezes, ele aparece por inteiro, assim, né? Você vê que são até algumas histórias onde o terror não tá predominando. Porque quando o terror tá predominando, é close do olho, aquele olho vermelho do monstro do pântano, ele preenchendo. Sim. Né, ele preenchendo o quadro inteiro, e aqui, vamos dizer assim, nessa fase assim, que ela é mais solar, ela é mais heróica, você sempre vê o monstro por inteiro, assim, né? Aquela estrutura humana mesmo, assim, né? Não é tão truculenta, tão simiesca, assim, né? É, ele é mais humanoide, né? Menos planta. Só fazer uma correção aqui, o Javier Pinha também é espanhol, então a gente tá aí com dois espanhóis no desenho. Outra correção também, eu tô vendo aqui, a edição do cavalo mesmo é de Jesus 6 mesmo. Ufa, salvou o Reginaldo aí. É, mas aqui volta... É muito detalhado esse cavalo, muito, cara, muito, né? E eu percebia, assim, quando eu prestava atenção, porque realmente não dá, você lendo assim, você passa, porque é muito parecido um e o outro, né? Mas quando você prestava atenção, e acho que porque o Luigi falou do cavalo, tudo, eu fui rever de novo, e ele é lindo mesmo, assim, né? A erva daninha, a avatar... Dama daninha, foi traduzido como dama daninha. Isso. Ela usa um véu de folhagem, né? Assim, é. Cobrindo o rosto dela. Então, caramba, cara, que coisa linda, cara. Lindo, assim, lindo de aplicação, assim, de conceito dela ter aquele visual sombrio, cara. Puta, lindo demais, cara. Ela é como se fosse uma viúva negra mesmo, né? E já que estamos no verde, né, Reginaldo, o Holland não tá aqui só de visita, né? O parlamento botou o cargo de avatar dele em questão, né? Considerando o semeador como um desafiante. E aí, o Lobo tá explicando para o Holland algumas verdades sobre o posto de avatar, ou pelo menos a política por trás desse posto. Ele diz que o parlamento decide quando está na hora de um avatar ser substituído. E aí os avatares são levados a crer que a escolha é deles. E não é. A segunda informação é até óbvia. É que o parlamento é chamado de parlamento porque seus membros são eleitos dentre os avatares aposentados. Né? O Reginaldo falou isso mais cedo. E aí eles discutem como políticos mesmo para que suas ideias perante a causa do verde, né, sejam atendidas. Né? Então o avatar aqui para Charles Soule é como um primeiro-ministro, né? Por último, cada avatar também é levado a pensar que é uma espécie de escolhido, né? Um chosen one, né? Não é bem assim, né, Reginaldo? Aproveita e fala do treinamento do Holland com a Dama Daninha, que a gente tava conversando, ou melhor, que é essa Dama Daninha? E ainda temos um reencontro, assim, nesse treinamento, assim, muito esperado, né? É um barato isso daí, né? Essa é a graça da fase do Soule, né? Que ele faz? Ele destrincha melhor os conceitos, né? E vai por uma outra pegada. Então, o Parlamento das Árvores, quando foi apresentado pra gente pelo Alan Moore, ele era uma coisa, assim, distante, assim, uma coisa quase alienígena, inexplicável. E aqui, não, ele mostra que o parlamento é um jogo político, né? Ele tem uma costura política, ele tem tramas, ele tem jogadas, né? Ele tem partidos, vamos dizer assim, e o monstro do pântano acaba tendo que se preparar para lutar contra o semeador, né? Para ver qual dos dois seriam o representante, o avatar do verde. E ele vai pro verde, né? Para essa dimensão, que antigamente era uma coisa assim, ela parecia um mergulho, assim, né? Uma coisa etérea, né? Agora ela é sólida, né? Então ele discute com o Lobo numa simulação de uma mansão, parece uma mansão, não diria vitoriana, assim, uma coisa meio escravagista, assim, né? Um visual, assim, colônia, vai, vamos falar assim, melhor. Ele passa a ser, vamos dizer assim, apadrinhar o monstro do pântano e leva ele para conhecer essa dama daninha aí, que parece ser, assim, um avatar super perigoso. Você falou que você gostou do Jonah, Luiz. Eu adoro os três, cada um ao seu modo, e o desenvolvimento que é dado para eles, né? O Lobo, nesse primeiro momento, mesmo tendo esse nome, assim, Lobo, ele parece ser um cara fofinho, assim, simpático, um mentorzinho, vai, vamos falar assim. E ele não é nada disso. A mesma coisa, a Dama Daninha, né? E até o Jonah mesmo, ele se apresenta de uma outra forma com o desenvolvimento das histórias. Eu acho ela, assim, assustadora, a forma como ela é apresentada, tudo. O fato dela explicar pra ele que... Você não é o seu corpo. Nenhum de nós é. Toda a Terra é seu corpo, seu idiota. Essa forma que você usa para caminhar pelo mundo é apenas a forma que você escolheu para expressar uma ideia de si mesmo. Você não é limitado por localização ou número. Você deve parar de se ver como um ser humano. Você não é um ser humano, e sim um monte de grama. Muito parecido com a forma como foi desenvolvido também no Monstro do Pântano do Alan Moore, assim, né? Ele era o monstro em si, ele é um padrão energético que pode assumir a forma que quiser, quantos corpos quiser. Então ele é super poderoso, né? Quem limita o Monstro do Pântano, praticamente a própria criatividade do Monstro do Pântano, assim. Pô, legal demais isso. E ao mesmo tempo você vê que o semeador também tá fazendo a costura política dele, né? Acho que o Monstro do Pântano leva como um tributo, assim, como uma oferenda pra Dama Daninha. Acho que é umas vaquinhas, não são vaquinhas? O que que é mesmo? São vaquinhas, são cavalos, são porcos, assim. Aí tem umas gaiolinhas de madeira, assim. Cara, é muito bicho, é tipo uma bar. Isso, e aí... Tem até um elefante também. Não, mas aí é o semeador, né? Ah, é o semeador, É um monstro de pântano bem esquálido, né? Isso. E aí cada um leva uma oferenda diferente, assim. É. Então você vê que... Você vê que ela é traíra, né? Que ela treina tanto ele quanto o semeador, né? Então, e aí você entra nessa questão física que, assim, é um reino mesmo, assim, né? É como se fosse uma dimensão, né? E não uma coisa espiritual. Então, ele é realmente um reino, assim, né? Aí o terceiro encontro dele, que eu acho espetacular... Que é o monstro do Alan Moore, né? Pois é, a gente não espera, eu não esperava que o Roland ia ser conduzido pelo seu tutor ali a falar justamente com o monstro que, salvo engano, né, é o monstro do Alan Moore, né? Eu lembro que, relendo essa edição recente, numa conversa aí do WhatsApp, foi o Luiz que chamou a atenção de que é o monstro do Moore que aparece ali meio azulado, com umas brotoejas, uns buracos assim de flor no corpo, e ele tá com esse visual mais monstrengo, mais como o Reginaldo bem falou, mais gorilão, assim, pesado. É o visual dele, viu, Marcelo? É o visual dele alienígena, daquele mundo alienígena azul. Que já é da fase do Rick White, né? Que desenha. Isso, quando ele salta da Terra pra sobreviver, e ele recria aquela cidade de Roma, né? Com aquela vegetação alienígena azul. É isso, é a criação visual ali do White. E é muito interessante, e tem uma característica fundamental, né? A fala pausada, que aí o texto usa reticências, né? Que é algo que vem do Moore também. E aí ele dá aquele conselho maravilhoso pro Alec Holland, né? De que... Não há segredo. Se o Verde lhe pedir que faça algo que irá mudá-lo de um jeito que você não gostaria, algo que comprometeria a pessoa que você acredita que deveria ser, então diga não. E ele vai fazer isso e vai pagar caro depois por causa disso. Mas é muito legal porque eu acho que é ali que o Soul, ele assume explicitamente o tributo que ele está prestando à fase do Moore, né? E como o Luigi falou isso também, eu vou apropriar para mim mesmo, ele mantém na cronologia e também na nossa ideia, tudo o que aconteceu na saga do Monstro do Pântano nos anos 80 não é invalidado pelos Novos 52. É uma jogada muito esperta do Soul, eu não sei o quanto que tem ou não de liberdade editorial aí, mas ele, nessa homenagem, ele mantém as histórias muito bem separadas e conectadas, né? Ele cria aí uma espécie de epílogo para a saga do Monstro do Pântano, colocando esse último monstro do espaço aí para encontrar com esse Alec Holland agora, que tem as memórias daquela planta, mas na verdade ele é um homem que agora virou uma planta, né? Essa relação é muito complexa, mas ela é muito fascinante. verdade. Nem dá pra parar pra pensar muito, né? Porque, assim, o que, que aconteceu? Em determinado momento, depois do final da saga do Monstro do Pântano, ele desistiu e voltou pro verde, ele abandonou tudo, ele terminou, né? E a Abby dele, e a filha Tefé que ele teve, né? A Tefé Holland. Toda essa continuidade. Você não pensa muito nisso, e eu acho que nem precisa pensar, né? Você pode pensar também que depois dos eventos de Flashpoint, que desencadeou o Novo 52, ao invés dele ter sumido, ele foi pro verde, assim. Mas não, eu acho que nem precisa pensar, acho que muito também acho, é. Estraga. Também é. Acho. Eu acho que aí ele delimita também que o que importa para essa fase do Soule é o final da fase do Mor, né? O que veio depois ele simplesmente ignora. Não, nem tanto, assim. Esse monstro do pântano azul, ele, na verdade, ele morreu, assim, ou ele foi integrado ao verde, justamente porque ele tombou em combate, assim, naquela saideira, assim, do dia mais claro. Aí, quer dizer, a continuidade pré-Flashpoint ainda é coa nisso, porque a gente até vai ver mais tarde, assim, que esse monstro do azul, ele empunhou a bateria branca, né? O anel branco da vida, né? Na verdade, ele foi morto, né? O Necron, em um dia mais claro, assumiu, né, o volante, né, desse monstro do pântano. O Alan Holland, ele ressurge, né? Ele é ressuscitado no contexto do dia mais claro, né? Ele nunca foi o monstro do pântano, e assim o verde vai imediatamente procurar esse Alec Holland, que combate esse monstro do pântano, que era o eu dele, né? A versão cópia dele, né? Planta, e assim, vence, e por um certo tempo, assim, o cargo de Avatar fica vago, né? Eu não li nada do monstro imediatamente pré-952, né? Então eu boio muito em tudo que aconteceu com ele para chegar na fase do Scott Snyder. Então, não fossem essas explicações, eu não entenderia mesmo. Não, mas é meio complicado mesmo. Mas assim, voltando para a Terra, né? Assim, ocorre o duelo, o semeador até que é bem engenhoso, né? Mas Holland o vence, né? Mas assim, ele descumpre uma ordem direta, né, do parlamento para que ele matasse o Jason Woodruff, né? O não que você falou, né, Marcelo? Porque ninguém que não seja do verde pode ter acesso e viver para contar a história, né? Aí tem uma virada de mesa, né? E o Jason vira um novo Avatar, né? E o Holland ganha uma aposentadoria compulsória, vamos dizer assim, né? Marcelo, fala sobre esse rápido e desastroso mandato de Jason Woodruff como Avatar e a manobra de Holland, que acaba mudando a dinâmica do verde, né? E traz de volta a vida em carne e osso, né? Três figuras conhecidas, né? Como foi isso? Rapaz, essa fase aí parece o Brasil dos últimos 3 anos, assim. É golpe em cima de golpe, tira líder e bota líder e elege maluco, é uma coisa muito doida. Então, basicamente, em 2 ou 3 histórias, o Soule faz com que o Alec Holland perca o cargo, né? Ele vai pro parlamento, só que ele não aceita. O Jason Woodruff é um avatar desastroso mesmo, você definiu muito bem, porque ele deixa o poder subir a cabeça, e aí o nosso querido Holland dá uma espécie de golpe de estado ali para retomar o próprio poder de avatar, simplesmente eliminando o parlamento, né? Ele basicamente fecha o congresso e diz: o negócio é o seguinte, eu vou mandar nesse troço todo aqui, e é isso aí. É uma guinada que a mim na época assustou um pouco, porque eu falei, pô, mas isso aqui tá meio errado, né? Assim, não que precise ser uma coisa certa, mas não parecia muito da natureza dele fazer uma coisa daquelas, especialmente porque ele perde o cargo justamente por fazer justiça, né? Ele diz o não, de que ele se recusa a eliminar o adversário. E é legal porque ao longo do resto do arco, né, de todo o run do Soule, essa destituição do parlamento vai ficar assombrando ele, né? Seja pela fala dos avatares que ele vai salvar, esse trio aí que a gente vai falar, seja por ele mesmo, que o tempo todo está se referenciando como ter sumido com o parlamento, e aí no final do run aquilo vai se restabelecer de alguma forma. Mas eu gosto, depois de ler todo o arco do Soule, isso me cai muito melhor. Eu acho que faz parte aí da trajetória do personagem de tomar algumas atitudes destrambelhadas, assim, e depois ter que lidar com as consequências delas. Agora, a principal consequência disso vai ser ele retomar o cargo e trazer junto com ele 3 avatares que ele considera que ajudaram ele nesse processo. Ele basicamente mantém os aliados por perto, né? O que ele acredita serem os aliados, que é o Lobo, o Jonah e a Dama da Linha, que vai à revelia, né? Pelo que eu lembro aqui, ela não queria ir, ela estava muito bem no lugar onde ela estava, e de repente ela ela cai meio de paraquedas ali no, na Terra. E aí vai começar uma dinâmica totalmente nova, que eu acho que tem a ver com o que o Reginaldo falou no começo, que é o Soul soltando a mão, né? Ele cria uma dinâmica de história, inclusive, que não tem muito a ver com o que vinha até então. Eles vão morar na casa da Abby, vão conviver, e aí vão aparecer novos personagens e novos obstáculos, bem diferente do que a gente estava acompanhando até aqui. O parlamento. Bilhões de anos de conhecimentos coletivos de cada avatar do Verde. Isso é assombroso. Na teoria, o parlamento deveria trabalhar próximo a mim. Me dizer o que preciso saber, ainda assim, sempre tive a impressão de que eles não são 100% leais a mim. Eles só se preocupam com o Verde, e se eu acabar pisando fora da faixa, eles vão me substituir. Não seria a primeira vez nem a última. Oculto. Terceiro encadernado, ele começa com justamente com a readaptação desse trio, né, de ex-avatares. E eles não estão exatamente de boa, né, como o Marcelo falou, né. Quer dizer, o Jonah tá e ele até dá uns pegas, né, na Caputine, né. Mas enquanto isso, assim, o Lobo e a Dama Daninha, cada um a seu modo, né, eles já estiveram momentaneamente do mesmo lado, né, que o Holland, quando eles voltam a ser simples humanos. Essa relação muda completamente, assim. Por outro lado, o Holland também não ajuda, né? O Holland, ele começa a desempenhar tipo, um comportamento um pouco tirano, né? Controlando as idas e vindas dos três, né? Como se na ausência do parlamento, né? E a rede de informações que o Verde lhe propiciava, né? Aqueles três fossem conselheiros que ele precisava ter por perto, né? Só que, como eu disse, assim, Lobo e Dama Daninha estão putos com ele, né? E querem arrumar uma forma de reingressar no Verde, né? Ou até mesmo tomar um volante assim, do Avatar, né? E para isso eles usam o Surin, né? Um culto que assessora os avatares em questões, digamos assim, terrenas, né? Reginaldo, explica para o ouvinte para que serve esse culto, assim, de que serviu aos propósitos de Lobo e Dani, e finalmente, como cinza, o reino dos fungos entra nessa equação. Esse Surin, ele surge como mais um fator desconhecido pro monstro, né? Eu acho que tanto a ação dele fechar o parlamento, deixar o Verde trancado e trazer esses três avatares de volta à vida, assim, ele é muito poderoso, muito, muito poderoso. Só que ele é imaturo, né? Ele não tem experiência e ele faz muita coisa precipitada e muita coisa errada, né? É um monstro do pântano merdeiro, assim, mesmo, porque é muita coisa errada que ele faz, cara. E o Surin é uma coisa que aparece aí pra eles, é, parece um culto mesmo, do Verde. O objetivo deles é se harmonizarem com o Verde. Em troca, eles oferecem um dos fiéis deles para o monstro se sentir humano, né, de volta. Que eu achei estranho, né, porque quase nenhum dos avatares queria, acho que talvez o irmão Jonah queria voltar a ser humano só para poder ler, né, mas os outros dois não queriam isso, né, e o monstro pântano, o Alec, né, agora, ele queria pra dormir numa cama, cara, que é uma coisa, assim, esquisita, né, assim. Né? Os motivos... são um motivo fraco, assim, né, não sei, mas ele aceita isso, né, lembra muito uma história da Anne Rice, né, do Lestat, chama A História do Ladrão de Corpos, que é exatamente a mesma coisa. Alguém oferece pro Lestat um corpo humano para ele voltar a ter a humanidade, mas aí para um vampiro os valores são outros, ele quer ver o sol, ele quer comer, ele quer sentir o contato físico, aí é diferente. O monstro panto quer dormir numa cama, cara, uma coisa fútil. Poxa, assim, né? E você vê que ele já dorme no meio do mato, né, é bom pra caramba. Quer, pô, imagina, né. Eu acho que é legal, é antes ou depois isso, que ele dá o fruto, né, de comunhão, né, pro culto. Antes, é quando a gente acha que o culto é um culto ainda. Sim, sim, sim, que antigamente eram as batatas doces, né, meu? E agora é uma frutinha mesmo, parece um morango, assim, né, parece um... é um fruto, né? Então, assim, dá todo esse aspecto inofensivo e não é, na verdade, é uma armação que mais tarde você vai descobrir que é o lobo. O lobo é super astucioso, é todo estratégico e ele tá fazendo uma série de ações para minar o poder do monstro do pântano. É um plano por trás que ele acionou uma das empresas que ele tinha quando, em vida, para sequestrarem o corpo vegetal do monstro do pântano, que eu também não entendo muito bem se a essência dele não está dentro desse corpo. Por que que ele é importante? Na história, eles colocam uma certa importância que o corpo vegetal, né, o corpo do monstro, o corpo monstruoso, que a gente fala, ele está em sintonia com o verde. É uma das coisinhas, assim, que eu acho que, assim, não é tão lapidada no arco do Soul, assim, né? Essa questão da relevância do corpo. Vira e mexe, aparece isso e pra mim soa estranho, né? Esse ritual soou como assim um ritual de magia, sabe? Que bloqueia o sinal dele pra o verde, né? Ele fica realmente ele fica bloqueado, né? Como o... ele não tem um corpo, né? Ele se manifesta onde tiver vegetação. Então eu também não consigo conectar muito bem por que aquele corpo daquele jeito fosse ser útil ou não, não sei. Eu acho também que é uma pequena aleatoriedade aí do Soul para a história funcionar. Não consigo captar muito bem isso, porque é isso, a gente sabe que ele não tem um corpo, né? Ele nem tem corpo, né? Ele aparece, ele se brota onde tiver qualquer tipo de vegetação. Exatamente, cara, é assim, isso daí já vinha já do Rando Morrison, né, meu? Desculpa, olha, que pecado que eu falei aqui, meu Deus, você me perdoa. Que heresia, velho. Ai, ai, ai. O Alan Moore acabou de colocar o... Vai me jogar uma praga, velho. Ele vai escrever o seu nome num grãozinho de arroz e vai queimar. É, na boca lá da cobra dele, meu. Cara, eu sei assim que é o pontapé do Rando Moore, né, meu? Lição de anatomia é isso. É não ter o corpo presente do Alec, né? Ele é o Alec, ao mesmo tempo ele é o monstro do pântano, e ao mesmo tempo ele não é. Ele é uma coisa. Ele é o avatar do verde, que usa as memórias do Alec Holland para conseguir, para ser quase o protocolo, assim, para conversar com a humanidade. Aqui nesse novo monstro do pântano, isso é apresentado desse jeito e não é. Vamos dizer, aonde a gente vê que o corpo não importa? A hora que a dama, a Daninha lá, ensina pra ele isso, que o corpo não importa. Ela mostra que o poder dele é mais importante que qualquer corpo. Então, a hora que o corpo dele é sequestrado, fica estranho mesmo, né? E não é a primeira vez que isso acontece. Ele fica preso algumas vezes nesse corpo, que soa estranho pra gente, quase uma dificuldade de trabalhar com uma limitação do herói, assim, dele ter que encaixar aí uma kriptonita pro monstro do pântano que não se encaixa muito bem. Eu acho que o ponto alto de todo esse arco aí é o monstro do pântano na forma humana ir atrás do culto, né, desse Sovereign real, né, e acabar achando um outro avatar que estava vivendo e vivendo bem, gostava da vida como ser humano, que é o avatar do cinza, que é o fungo, que eu cheguei até a comentar com o Luigi, que assim, o cinza, o podre, né, que é o preto, e a bactéria, o dividido, que mais tarde a gente vai saber que ele chama dividido, eles são bem similares, né, porque o corpo apodrece por uma presença de bactéria, né, e o fungo, se eu não me engano, também, eu não sou biólogo, nada, mas também é uma bactéria, ou uma reação de bactérias, né. É um organismo quase como uma colônia de bactérias, vamos falar assim. Então, eu realmente posso estar falando besteira porque eu não pesquisei, mas essas expansões aí agora dos reinos, elas começam a aparecer aí toda hora, mas não deixa de ser interessante, né? O avatar do fungo é um monstro do pântano feioso, né? Porque o fungo já por si só é uma coisa feiosa, né? Até o cogumelo mais bonito é feio, né, meu? Ele é esquisito mesmo, né? Então, eu acho que esse arco, assim, é que nem uma montanha russa, né? Nós estamos começando a pegar aquela loucura da descida e, a partir daí, isso daí acelerando acelera demais, cara. E você só não disse que esse avatar do fungo encarna numa ser humana, no caso, uma mulher que seduz o Alec Holland, né, no corpo aí do, de um dos Sorin, e tem um diálogo, um momento muito bom e meio climão, né, que ele vai encontrar o corpo real do avatar e diz, mas esse é um corpo masculino. E ele fica meio sem jeito, assim, porque ele tinha transado com ela. E ele fica meio assim, mas então, é um corpo masculino. Eu acho isso muito bom, porque a maneira como ele fica constrangido é muito boa. Sim, sim. E o avatar do fungo, ele gosta do corpo da mulher justamente por isso, por ser atraente. Você vê que é uma coisa que ele já faz já há algum tempo. Um negócio que eu achei interessante dessa questão aí do avatar do cinza, né? E vocês falaram aí, o Marcelo falou do sexo, é que ela realmente não lembra nem qual é o sexo original, né? Porque faz muito tempo que ela ou ele, né, vive trocando de corpos, né? E seu corpo de avatar fica deitado, assim, inerte numa câmera, né? E é bem curioso que esse lance de um avatar renegar ou não querer cumprir sua função, porque ainda assim a roda não para, né? É como o Morpheus, né? Cativo por décadas, né? E o sonhar, mesmo que de forma trôpega, né, ainda funcionava. Assim como o Reino da Destruição em cena, eu achei um pouco parecido, um pouco análogo. Outra coisa que a gente não falou é que os três ex-avatares, né, os avatares aposentados que ressurgem como humanos, né, o Jonah, ele é um homem negro, a Daninha, assim, me pareceu ser asiática, em um dado momento ela tatua em seu corpo quase como tatuagens tribais, né? Como um revestimento vegetal, né, do avatar. E o lobo, ele parece um Varys, né, de Game of Thrones, né? Gordo, baixinho, careca, né? Eu achei um barato. Não acredito que nunca tentei isso. Respirar pela difusão. Sabia que funcionaria desse jeito, mas parece mais leve de algum jeito. Como um abraço. As plantas daqui pensam diferente também, falam comigo diferente, são bem mais velhas. Preciso passar mais tempo aqui embaixo, tenho que entender isso, explorar, talvez até fazer alguns experimentos para variar. Agora vamos à primeira consequência real da extinção do parlamento, né? Nos oceanos, né? Uma manifestação meio mambembe, né? Mas quase como um kraken, né? Com sargaços e algas, né? Começou a aniquilar a fauna marinha. Reginaldo, o que é esse Crest Butler? Como é o confronto com a Aquaman? Aliás, teve confronto? Na história, eles explicam essa ameaça como uma tomada de consciência do vegetal, né? Na verdade, nem é completamente consciente, mas ele se torna agressivo, ameaçador e semiconsciente, né? É como se o Parlamento Verde fizesse a costura política e não fosse o ideal, mas agradasse todos os lados. Quando ele some, a máquina começa a apresentar defeitos e algumas peças se rebelam, né? Então, no fundo do mar, esse parecem algas, assim, ele vira um aglomerado de plantas que tem esse nome, que eu fui até pesquisar para ver se tinha alguma associação ou se esse nome existia de fato. É um nome alemão que não tem aplicação, ele é, na verdade, uma tradução de Brassicacea, que a gente usa no português, e que tem quase nada a ver, né? Que é uma similaridade de plantas, por exemplo, repolho, nabo e couve, né? Você vê que não tem nada, são plantas comestíveis, que elas têm uma associação. Então, não tem nada a ver de nada, assim. É uma coisa que foi um nome aleatório que eles escolheram, que não significa essa ameaça. O que é legal só, assim, é que o Aquaman é explosivo e o monstro do pântano, esse monstro do pântano em processo de aprendizado, ele também é explosivo, né? Então, são dois bicudos, assim, se encontrando. Mas não acho um arco intermediário, uma passagem. O que eu destacaria seria o lobo explicando melhor os planos dele de manipular tudo isso, assim. O Aquaman, ele diz, né, Reginaldo, para o Holland não entrar de novo no reino dele sem sua permissão, né? Aí o Holland, ele pistola, né? Ele diz que as plantas antecedem as pessoas lá embaixo em bilhões de anos, né? Aquele reino era muito mais dele do que do Aquaman. Aí ele fecha dizendo que, por enquanto, assim, grafado, assim, em negrito, né? Fica feliz em dividi-lo, mas que ele não forçasse a barra, né? Foda aquilo. E na reta final desse encadernado, como você bem disse, assim, a Dama Daniel perde a paciência, né, com os planos infalíveis de Lobo, né, e ela aplica um composto biológico, né, que o transforma numa criatura sob seu comando, né. Na verdade, eu acho que é um clímax regular, assim, para a história dos três ex-avatares. O que chama atenção para mim aqui é que o Jonah, ele é esfaqueado, né, por daninho, ele morre. Aí o Holland o reintegra no Verde, né, como seu parlamento pessoal, né, o Reginaldo falou, né, o Jonah gosta de ler, e ele se queixava que os avatares posteriores à gestão dele, assim, muito raramente eram leitores, né, e ele só tinha acesso a novas obras se o avatar lesse, né. Aí ele disse para o Holland que estava na metade de 100 anos de solidão, né, do Gabriel García Márquez. E se ele tivesse uma folguinha, né, lesse para ele, né. Esse cara, eu achei muito fino isso. E se você fizer uma boa filtragem, né, dos temas de 100 anos, né, você vai perceber que a hereditariedade da família Buendia, né, do livro, tem tudo a ver com essa variedade, tipos e estilos dos avatares, né? É, eu não peguei isso, mas é legal sim, é uma pegada legal sim. Também é legal você imaginar que o avatar anterior só vai ler se o avatar que está na Terra atualmente ler, né? O monstro tem um monte de coisa para fazer além de ler, né? Assim, você vê que o trabalho dele é até complicado, assim, né? De cuidar do Verde, de gerenciar todos esses conflitos, assim, então não consigo ver um monstro lendo, né? Então é por isso que o cara não terminava o livro nunca. O que eu gosto muito dessa historinha aí é o mini-min que o Alec faz dele, o mini-monstro do pântano pra ficar cuidando, né? Ah, é bem legal mesmo, bem lembrado. Aquilo é muito bom, porque ele faz uma versão minúscula pra ficar vigiando. Segundo o Jonah fala, ele é contato com a herbisfera. É, ele faz uma criancinha, né? Parece uma criancinha verde. Poder não falta pra esse avatar, né? Ele é muito poderoso. Eles até comentam, eles não colocam ele como Chosen One, assim, alguma coisa diferenciada, mas falam que ele é um avatar muito criativo, né? Muito aplicação dos poderes dele é bem criativa, né? E esse da cabecinha, assim, ele fica com os pezinhos na lagoa lá. Isso, tá, vigiando o Verde. É muito legal, né? É muito bom. E ele tem uma carinha de criança mesmo, ele olha meio de ladinho, assim, é muito bem desenhado. Lembrando aí que é o desenho nessa história é do Javier Pinha. Vocês não conseguem sentir, não é? Vocês são apenas metal. Há um fluxo aqui como um mar, uma pulsação, todos os algoritmos avançando e recuando. Não somos mais o cálculo, somos o ritmo. E eu sou sua rainha. A rainha das máquinas. Todas as histórias têm seu fim. A gente se despediu de Jonah, agora teremos que dar adeus a Cappuccini, porque os 1000 anos dela estão completos, né? E Etrigan tá vindo para reclamar sua alma. Marcelo, novamente a gente viu uma manobra engenhosa do Holland para subverter uma expectativa, né? Um plot twist para engabelar o demônio, né? Você lembra o que ele faz para salvar a alma de Cappuccini? Bom, essa história ela acontece no Anual 3 e ela é uma história muito boa porque ela amarra o destino da Cappuccini, que é essa personagem que eu confesso que eu demorei muito a me interessar por ela, eu sempre achei ela meio invasiva nas histórias. Mas ela tem um desfecho muito legal, muito bonito, e resgata o Etrigan, né? Esse personagem do Jack Kirby, que também é muito importante para o cânone do Monstro do Pântano, do Alan Moore. Basicamente, essa história é o Etrigan perseguindo a Cappuccini e o Alec consegue, usando os rituais do Surin, transferir a Caputine pro corpo do Avatar. De novo, aquela pequena trapaça, né, de usar o corpo do Avatar para outros fins. E ela consegue lutar com o Etrigan, enquanto o Alec tá em outro corpo tentando evitar que ela seja levada pro inferno. No fim, eles acabam fazendo um pacto aí, que o pacto não me parece ficar muito claro na história, não. Ele só vai se revelar de verdade no final do run do Charles Soule, de que o Etrigan vai aparecer para ajudar na batalha final. Mas, no fim das contas, ele vai jogar a Caputine pro verde e permitir que ela viva, né, o seu grande amor com o Jonah. Agora, o grande destaque dessa história para mim aí é a pipoca do pântano, né? Um grande momento do Charles Soule com desenhos do Javier Pina. Cara, é uma das cenas mais divertidas desse run, realmente é essa do Holland no cinema. Ele disse que tá passando o terceiro filme de uma franquia que ele vinha acompanhando quando tava vivo, né, e queria ver como acabava, né, só que ele não podia, né, por causa da sua condição, né, obviamente. Mas aí ele lembra que dá pra assistir se ele ficar quieto, né, e germinar um monstrinho do pântano, né, por um carocinho de milho pipoca, né. Aí ele disse que só conseguiu assistir por 5 minutos, né, antes de uma pessoa ver, né, e aí vira aquele pânico, né, generalizado. Cara, e parece que ele tá comendo pipoca, não sei. Mas a moral da história é que é justamente que toda a história tem seu fim, né, e ele descobre que aquele filme é uma porcaria, né, e parece que não ia terminar por ali, né. E é muito bom porque o desenho é do Javier Pina e ele faz um milhozinho muito desesperado fugindo do cinema. São duas páginas antológicas. Mas só complementando, uma coisa que eu acho que a gente não falou lá atrás é que a natureza desse pacto da Caputine com Etrigan, na verdade esse pacto nem foi feito por ela, foi feito pelos mestres dela, 1000 anos isso, atrás, na França. Eles deram ela meio de sacrifício, né? Ela poderia viver 1000 anos e depois ela ia ser dada pro inferno. Era basicamente isso. Mas, Reginaldo, o mote principal desse último encadernado é o alvorecer de um novo reino, né? Que reino é esse? Assim, quem é o avatar deles, né? E que alianças esse avatar forja para obliterar o reino do verde? É o reino metálico, né? O reino das máquinas. Acho que é reino das máquinas que chama, né? É. Eles nem falam cor, né? Eles falam alguma cor depois, Luigi, pra ele? Azul não, né? Eu só lembro que só usa um metal. Não, eu acho que não usa não. Não usa, depois não. Quando a Dama Daninha assume o avatar, ela muda pra reino do ritmo, mas não tem cor não. É, ele aparece gratuito assim, né? Até na perseguição do Monzo Pântano. Ele tá perseguindo os avatares antigos, principalmente a Dama Daninha lá, né, que ela, acho que ela tá já com as tatuagens, né? Isso, ela, tá sim. E ela transforma o lobo num monstrinho vermelho, assim, né? Uma história estranha. O que eu acho legal é que, assim, ele armou tudo e chega uma hora, ele é todo estrategista e ela é tática, ela é diferente, né? Ela vê a oportunidade e ela entra em ação. E ela rouba o protagonismo, assim, do lobo, né? E passa ela a ser uma grande ameaça pro Monstro Pântano. E no fechamento dessa ameaça, quando ela vai se encerrar, quem é que quebra o pescoço dela mesmo? É a Caputine que quebra ela todinha, né? Ela fica tetraplégica, né? Isso aí. Aí quando vai se encerrar, aparece já esse novo reino, né? Que eles não têm um avatar, né? É um reino novo, é mais uma coisa que eles têm que explicar pro Monstro Pântano, que ocasionalmente um reino novo surge, aparece, isso no tempo de eras, né, do Reino Verde, né, que é um dos reinos mais primordiais, assim. Então ele vê o surgimento de outros reinos, que o Monzo Pântano quer saber o que ocorre e o que ele precisa fazer. No meio disso, o reino das máquinas, né, o que não tem um avatar, resolve, ou melhor, entende a necessidade de ter o representante do reino, né, de ter o avatar. Por acaso, eles escolhem a Dama Daninha, que eu acho, assim espetacular, né? É um personagem que ele vem lá dos fundos, assim, comendo pela beirada. Ele parece quase ser só um arquétipo, assim, da assassina, tudo. tudo e ela passa a ter toda essa relevância, né? Porque quando ela assume como avatar do metal, o nível de ameaça aumenta, fica maior. Cara, eu acho um barato esse desenvolvimento dos três, né, avatares, né? De todos eles, né? Então, pô, acho muito legal essa história, né? O fato de surgir esse reino tem uma explicação, tem uma lógica, você entende a era da informação que a gente vive, né? Então, dentro assim desse desenvolvimento dos reinos que o Soul tá contando na história, você entende, é justificável, vamos dizer assim. É bem legal assim o que o Soul, ele simula assim o tipo de lógica que uma máquina teria na busca de um avatar, né? Para eles teria que ser algum indivíduo com contraparte mecânica, né, com inteligência artificial, e aí aparece numa página dupla, né, vários personagens do universo DC com esses requisitos, né, o Superman Cyborg, né, o Cyborg Vic Stone, né, o Metalo, né, aquele vilão do Super-Homem, né, os homens metálicos, né, só que isso não tem nada a ver, né, porque, assim, uma aplicação do conceito de avatar do Soul é que o reino precisa de alguém à parte daquele mundo, né, que possa equilibrar tanto um lado carnal, né, quanto vegetal, tal, né? Ou aqui nesse caso, o carnal ou o robótico. Enquanto leio essa história, ela é reproduzida na minha mente. A mesma coisa acontece se os outros a lerem. Mas cada nova cópia é ligeiramente diferente pela interpretação. O que eu vejo em uma história pode não ser o mesmo que você vê na história. E assim, evolução ou morte. Caso o trabalho não alcance atenção suficiente para sobreviver. Reprodução, revolução, morte. Como soa tudo isso? Plantas, animais, fungos, até mesmo as máquinas têm um lugar próprio. Porque nós também não teríamos. E é aqui que Roland cai em si, né? E vê que precisa de toda a ajuda possível do Verde, né? Tendo que recorrer até mesmo ao Constantine novamente para conseguir um acesso ao Verde, né? Porque essa entrada foi cortada por Arcane, né? A gente falou mais lá atrás que ele voltaria mais ou menos no final, né? E o Roland, ele cai em si e vê que precisa de um exército, né? Como ele arruma esse exército, Marcelo? E no meio dessa batalha, ainda dá tempo de descobrirmos um novo reino, né? Ou seria o mais velho de todos? Pois é, quando a gente está encaminhando para o final, o Charles Soule ainda aparece com dois novos reinos, né? O reino das máquinas e o outro reino eu vou deixar para falar no final. Eu acho muito legal esse arco final aí do Charles Soule, porque ele utiliza basicamente todos os elementos que ele construiu ao longo de quase 20 edições. Todos os personagens, as relações que ele foi deixando em aberto, essa maturidade que o Alec Holland já ganhou depois de muito sofrer, muita cagada que ele faz. Insere de novo o Constantine, ele traz de volta a Abby, né, que é uma personagem muito vinculada às histórias do Len Wein, do Alan Moore, e que fica um pouco de lado na fase do Charles Soule. Aqui ela volta. Então ele faz aí uma reunião de elementos e de referências muito grande para terminar o arco dele numa batalha colossal, né? É uma coisa grandiosa, monumental, né? O Verde inteiro batalhando contra essas forças reunidas pela Dama Daninha. Ele faz essas alianças e, na última hora, liberta o Parlamento das Árvores, que estava, pelo jeito aí, eu nunca entendi exatamente que golpe era esse, mas ele estava mantendo o Parlamento aprisionado, ele solta e ainda ganha ali uma ajudinha final do monstro do Alan Moore, de novo, o monstro azul, que vai levar o Roland para dentro de um reino que a história não diz, né, Luigi? Mas parece uma espécie de reino da narrativa, um reino das histórias, que lembra muito o final do run do Grant Morrison no Homem-Animal, né? Quando o Buddy Baker encontra com o próprio autor, né? Com o Grant Morrison em pessoa. E aqui a gente tem uma situação muito parecida. O Roland vai cair num mundo de narrativas, num mundo de arte, né? Tem um plano aí que tem gente tocando piano, escrevendo a máquina, que parece o Alan Moore, inclusive. É ele aí, né? Não, da esquerda aí. Me achei, sim. Tem um cara esculpindo uma pedra, outro com uma máscara de teatro, pintando. Então eu acho que seria uma espécie de reino das artes, reino da criação. E o cara oferece pro Roland de ficar por ali, né? Ele falou, olha, larga isso aí que você tá fazendo, você tá lutando lá, abandona esse negócio e fica aqui com a gente. Mas ele não topa. Eu tenho a impressão de que isso daí foi colocado um pouco às pressas. Talvez o Soul tivesse a ambição de trabalhar melhor isso, mas a revista foi cancelada, né? Esse volume 5 do Swamp Thing acabou no número 40 e ficou meio a ver navios. É um conceito lançado aí que, salvo engano, eu não sei, ninguém nunca retomou, talvez nunca vá retomar. Mas é um momento bastante interessante e que quebra completamente esse clima apoteótico de batalha final da última história, que, aliás, se chama reboot, uma palavra que os fãs de quadrinho Marvel e DC já estão muito acostumados. Essa amarração final aí, ele realmente resgata tudo que ele vinha trabalhando, né? Ele coloca as máquinas, o fungo e a podridão junto, né? Com o Arcane. Aí o Monstro Pântano tem que apelar, pedir uma ajuda pro Constantine e resgatar o restante do parlamento. Ele se une à Abby, né? Que representa a podridão também. Isso, exatamente. Então, e aí, de novo, é usada aquela história. O Monstro do Pântano tá com o corpo debilitado. Você não entende de novo porque ele não abandona aquele corpo e se regenera. Mas eu acho que é o de menos, porque realmente essa conclusão é boa. Ela é um pouco apressada, sim. Você vê que na história lá depois, que é do futuro, tem o reino das bactérias que não aparece aí. Talvez ele fosse inserir mais esse reino. E o reino das histórias também, assim, ele fala assim, ó, minha ideia era muito boa, eu vou usar ela aqui, né? Que é um reino, você tem razão, viu, Marcelo? Eu acho que é mais um reino de criação, porque ele mostra várias, vamos dizer assim, artes, né? Escultura, pintura, né? Não só escrita. E ele explica, né, que o processo é orgânico, assim, né? De você ter a concepção, ter a criação, ter o desenvolvimento e ter o final da história, né? Então, cara, eu acho esse final, assim, se o que o negócio estava pop até aí, tudo, agora você tem uma pontinha para você ler e entender, né? Você talvez pensar um pouquinho mais, que é bem legal, eu acho bem legal isso. Numa série regular, numa série mensal, você não precisar pegar isso numa edição especial, numa coisa, num Elseworld, numa... Não, é uma série regular que ela tá forçando você a pensar um pouquinho, né? Então eu acho, puta, legal demais isso, cara, né? E o destaque de todos os avatares voltando, né? Que aí é um desbunde visual, né, cara? Casa bem com essa capa, né? Eu acho que o Monstro do Pântano, como a gente falou, né? Sempre se cercou, assim, de bons artistas, né? Desde o comecinho com o Wrightson, né? Mas, bicho, o que é essa capa, né? Dessa edição, a 40, né? Que, por acaso, é a capa desse quarto encadernado, né? Cara, eu queria isso na moldura, assim. E bem no cantinho, assim, tem o meu monstrinho de milho, né? No canto inferior esquerdo, né? Mas, assim, a gente não falou, mas quando essa batalha começava a se construir, o Alec Holland, ele se consulta com o Jonah, né, que virou o parlamento dele. Ele fala, né, que é o nascimento de um novo reino metálico. E assim, o Jonah, que é assim, ele sempre foi um cara mais apaziguador, né, ele assume uma postura beligerante aqui, né. Ele diz, não, você tem que eliminá-lo. E o Holland, opa, peraí, tem que conversar e tal. Porque diz que todo nascimento, todo alvorecer de um reino, ele sempre busca eliminar o outro, né, como fosse único, né? E é bem legal, o Holland, ele dá uma lição no metal, ele vence no final, tá aquele tipo um robozinho, né, na tomada, né, e o Holland, se você já vê ele mais experiente, assim, você já vê no final daqui desse encadernado, no final desse Monstro de um Pântano, ele já mais sábio, né, e entrando em comunhão, né, e isso vai refletir exatamente na última história do nosso recorte. O Reginaldo flertou com ela, falou um pouquinho, na verdade ela foi a última história do terceiro encadernado, mas eu achei por bem alocá-la no final, porque cronologicamente é a que ocorre mais tarde, né? 5 anos depois dos eventos aqui mostrados, né? E por acaso fazer parte, assim, de uma iniciativa de spin-offs de uma Max série que foi publicada à época, né? Fim dos Tempos. A premissa era exatamente essa, né? Um olhar sobre a respectiva série mensal, só que 5 anos no futuro. Era uma vez, na verdade, daqui a 5 anos, um Cavaleiro Verde, também o rei de um reino verde, 1 de 6, verde, vermelho, preto, cinza, dividido e metal, cada um governando sua porção do mundo natural e artificial. 5 anos gastos se preparando para uma batalha, sua última, de um jeito ou de outro. E que coisa linda, né, bicho? A gente vê o Holland indo de reino em reino, né? Numa postura, assim, de guerreiro, né? Com espada, assim, longa de carvalho, né? Tá conversando em off com alguém, né? Cujos balões eram azuis, né? Mas sem serem dirigidos a ninguém, né? Só a voz de um interlocutor aliado dele, né? Que a gente só vai conhecer no clímax. Mas até lá, o Holland, como eu disse, ele vai de reino em reino fazer barganhas para desafiar um velho desafeto, né? Mas antes disso, Reginaldo, esse reino de bactérias, o dividido, assim, você falou um pouco disso aí, mas é a primeira aparição dele aqui, nessa visita dele, eu achei bem legal isso aqui. Eu acho que é, sim. Você vê que ele vai primeiro no vermelho, né? E aí ele usa aquele urso distorcido, assim, para dar para as bactérias que elas vão consumir. Eles até têm uma cadência, né? Assim, acho que a podridão é resultado do consumo dessas bactérias. Mas você vê ele fazer essa costura. Que eu acho assim, tanto essa história quanto a que o Marcelo falou do Arcane lá, né? Elas são, assim, aquela ideia de mês temático que a DC tinha, onde saiu muita porcaria, e você vê que nas duas histórias, são duas histórias muito boas, cara. Porque essa daí, ela dá um fechamento, assim, ela dá um encerramento, ela conclui, ela amarra muita coisa. Eu acho ela legal pra caramba, cara. Eu acho ela muito legal mesmo. Cara, e assim, né, eu falei que tinha aquela vozinha, né, aquele interlocutor aliado, né, que é outra artimanha, né, do Holland aqui, né. Ele leva um monstro azul, né, do Moore, né, dentro de si, né? Ele é o usuário e, assim, antigo portador do Anel Branco da vida, né. Mas, assim, uma coisa que me chamou a atenção aqui, porque na batalha contra o Metal, César, 5 anos atrás, vocês se lembram que o Avatar aposentado, que decidisse lutar ao lado de Holland, né, se ele morresse na Terra, assim, ele morreria para sempre, né? Essa era uma condição, né? E um dos que tombaram em combate, se vocês se lembram, foi justamente esse monstro azulão do Moore, né? Eu acho que muito provavelmente pode ter sido um erro de continuidade do Solo, né? Até porque ele escreveu essa história do futuro antes do final da série, né? Não sei, mas eu fiquei com essa impressão que ele meio que comeu bola, assim, sabe? Mas o que é bem legal é que ele usa, né, o Holland, o monstro pântano azul, né, com esse anel branco para enfrentar o Anton Arcane, né? E, cara, que imagem espetacular do Jesus 6, né? Porque ele tá, assim, como um gêmeo siamês, né? Assim, pregado, assim, braço com a Abby, né? Cara, é espetacular, cara, essa imagem. Ele tá costurado, né, Luiz? Costurado. Ele tá costurado e ela tá com a boca costurada também. Ela abre a boca pra poder falar, né? Toda essa manobra, toda essa jogada, é assim, é meio suicida, né? Porque o final da história é o monstro do pântano, tanto azul quanto verde, morrendo, né? É o fim pra eles essa história. Pelo menos eu entendi desse jeito. É, e ele queria libertar a Abby, mas assim, ele não tem certeza se no processo ele vai matá-la, né? Mas ele prefere matá-la do que ela continuasse vivendo essa vida com o Anton Arcane, né? Que, no final das contas, a Abby é o grande amor da vida dele, né? É, e a Abby que corta, o Reginaldo lembrou aí que ela tá costurada, e ela que corta o braço do Arcane e se liberta. E eu acho sim, como o Reginaldo falou, de que eles se sacrificam, né? A fala final é bem essa. Eles olham para as probabilidades e as pesam contra o bem maior que podem realizar. Sabem que provavelmente falharão. E então agem mesmo assim. E aí tem eles meio flutuando num vazio aí, um fim grandão, assim. Acho que é bem deprê esse final. Eu acho que esse final, essa última história, de fato, deveria ser a última história do quarto encadernado, assim. Eu acho que foi uma bola fora, assim, quem organizou essa compilação era ficar como a última história do terceiro encadernado. Eu acho o lance é que eles seguiram a ordem de publicação, né? Então você vê, por exemplo, o que pode ou não ser uma boa ideia. Mas, por exemplo, ela é de novembro de 2014. A história anterior é de outubro. Então, eles seguiram. Eu acho que, para efeitos de encadernado, seria melhor mesmo jogar para o final. Eu também acho. Porque essa história, ela estava dentro de uma saga maior. Mas quando você compila, ela não precisa estar na sequência, né? Não, não tem nada ali que indique isso. Eu, como editor, se pudesse, colocaria. Mas a gente não sabe também a questão de contrato, se eles podem reordenar histórias ao bel prazer, né? Não sei. E quantas avaliações, comparações, conclusões que os senhores tiraram desse rum? Fechando a fatura, como fica esse monstro do pântano no ranking pessoal de vocês? Diga aí, Marcelo. Quer começar? Olha, eu acho muito difícil fazer isso porque a gente lida com um universo de histórias que tem o monstro do Alan Moore, né? Então é muito complicado. Mas eu não li inteiro a fase do Mark Miller. Eu ainda estou faltando dois encadernados para ler, né? A Panini lançou recentemente aí toda a fase, que ela começa com o Grant Morrison. Aí, ô Reginaldo, aqui você ia estar com toda a razão. Ela começa com o Grant Morrison e o Mark Miller ali meio de sidekick do Grant Morrison, né? Aí depois o Morrison sai e o Mark Miller assume sozinho. Eu não li inteiro. Eu tava gostando, mas ainda não sei muito bem pra onde vai, então é difícil ranquear. E o Scott Snyder caiu muito depois que eu reli esse do Charles Soule, que eu já achava mais consistente mesmo e achava do Scott Snyder bom. Mas eu, relendo agora, a do Scott Snyder de fato parece mais uma pequena fase de amarração para abrir espaço para o Charles Soule sambar à vontade. Então eu vou pular, eu estou enrolando aqui, porque eu acho que eu não vou ranquear, não. Eu só vou dizer o seguinte: quem tiver a oportunidade de ler esses quatro encadernados do Charles Soule, não perca a oportunidade, porque eles saíram em 2014, 2015. A Panini, claro, nunca republicou, talvez nunca vá republicar, mas ainda dá para encontrar em algum sebo, alguma estante virtual da vida, pegar emprestado, enfim, dá o seu jeito, dá os seus pulos aí, porque é um material muito subestimado. Muita gente fala que os Novos 52 foram lixo da DC, que foi muita porcaria, blá, blá, blá. Só que sempre aparece alguém dizendo uma coisa boa dos Novos 52. E pelo jeito, tem muito mais do que parece. Então, o Monstro Pântano é um grande exemplo de que os Novos 52 tiveram, sim, um material legal. Assim, não é exceção, não. E você, Reginaldo? Ah, cara, eu gosto demais, assim. Eu acho ela, assim, heróica mesmo, assim. Eu acho, para um quadrinho regular mensal, muito acima da média. Muito acima da média. Também não gosto de fazer um ranking igual o Marcelo está falando, né? Até porque eu acho que o Monstro Pântano do Alan Moore, ele mudou o mercado, né? Ele não foi uma coisa pontual só, ele mudou de fato o mercado. Então é bem maior a relevância. E para o personagem mesmo, eu acho que não dá para alcançar, né? O que eu acho que sim, aí eu prefiro sim a fase do Soule, é, por exemplo, quem veio depois do Alan Moore foi o Delano, não foi? Não, foi o Rick Veitch. Isso, ah, pronto, é. Então, aí é que tá, essa fase do Rick Veitch, ele só recicla os conceitos do Alan Moore, só recicla, não traz nada de novo e nada criativo ou inédito, né, e comparativamente falando com essa fase do Soule, não, porque o Soule também, né, ele traz os conceitos do Alan Moore, mas acrescenta, ele aprimora algumas coisas, né, ou então ele explora melhor, né, ele dá desdobramentos, né, que eu acho isso fantástico, né, nesse arco. Cara, essa questão do parlamento, ver o desenvolvimento dos outros reinos, né? A expansão dos reinos, mesmo os personagens coadjuvantes, né? O Monstro do Pântano, se você pensar que ele é uma criatura há tanto tempo na Terra, justifica ele ter um culto, né? Justifica ele ter feito um acordo, né, de proteção para uma pessoa também que no caso era uma pessoa que quase mortal, né? Isso acarretaria em cruzar com outras criaturas como o Etrigan, né? Então eu acho legal, e pontua, coloca ele junto aos grandes da DC, né? O Aquaman, o Super-Homem. Então eu acho demais, cara, essa fase, demais, assim. É uma pena que ela é desconhecida, cara. É uma pena que ela é desconhecida. Tem muita gente que não lê, tem muita gente que usa imagens dela, porque visualmente ela é riquíssima, né? E não sabe do que se trata, cara, né? Então é uma pena, cara. E essa, a gente pensar direitinho, Reginaldo, a gente tem essa pauta, assim, a gente discutia desde a época do Sete Jagunços, assim, há muito tempo, assim, era uma pauta muito difícil a gente colocar pra frente, assim, sempre aconteceu um adiamento, pô, aparecia outra, a gente colocava na frente, enfim, chegou o dia, a gente fez hoje, né? Ela tava programada pra 2017, Luiz. Foi? É antigo, cara. A gente marcou data, é antiga mesmo, cara. Assim, eu acho que é porque também é um dos textos que eu escrevi logo depois que acabou a fase nos Estados Unidos. Primeiro a gente colocou naquele seu blog, depois foi pro Arte Final. E vocês sabem o meu apreço aí com a série, porque realmente ela é assim. E eu acho que esses quatro encadernados da Panini, cara, eu acho legalzinho, cara, sabe? Se faltar alguma coisa, poderia ter, assim, ter um texto explicativo dessas edições do Anton Arcane, Fim dos Tempos, só uma justificativazinha, assim, né, que isso a Panini não faz mesmo, né, assim, não tem jeito. Mas você sabe que faltou uma coisinha nesses encadernados? Foi tem uma historinha do Charles Soule que meio que funciona como, quase como um epílogo, né, que tem um único Surin, né, daquele culto, assim, um Surin de verdade, que é aquele Garou, né, que tem aquele bigodão, né, baixinho, magrinho. Os Novos 52 estavam lançando assim, a Origens Secretas, só que é a versão Novos 52. E tem uma historinha do Charles Soule com o Garou fazendo uma biografia do Alec Holland. E é meio que faz um resumão, né? De tudo que aconteceu nesses quatro encadernados. É um pecado, assim, que desses quatro encadernados, assim, mas assim, é uma história assim, dispensável. Mas assim, seria legal. E a capa é bem bonita dessa edição. A capa é do Brian Hitch, né? E eu e o Reginaldo, assim, já tínhamos tido essa conversa, assim, por telefone, mesmo que bem ligeiramente, a gente tem umas pinceladas sobre isso naquela nossa discussão, assim, novamente, sobre os crossovers do Batman e Monstro do Pântano, naquele podcast do primeiro Guia Clandestino, que é essa dificuldade, assim, de se escrever um personagem com esse nível de poder, né, de escrever e escrever bem, né. Tudo bem que a gente pôde constatar que o Soule, ele trapacei em alguns momentos, deixando o personagem propositalmente se vulnerável, né? Mas eu acho que os ganhos no final das contas são maiores, né? Ele teve a ousadia de criar sobre uma infraestrutura, assim, que é vaca sagrada para muito autor, né? É dificílimo pegar um Miracleman depois de Moore. É excruciante trabalhar um mundo de Watchmen e ter que aguentar as viúvas do Moore, né? É foda você querer dar uma continuidade a um conceito que ele cria lá atrás para os Lanternas Verdes e ter que ouvir que a DC só vive chafurdando o lixo dele, né? Eu acho que no final o Soule conseguiu fazer um Monstro do Pântano que pode chamar de seu. Se vale a comparação, eu acho que o Monstro do Moore tá para um Demolidor do Miller, assim como o Monstro do Soule tá para um Demolidor do Bendis, assim, por exemplo. Acho justo. E eu acho sim que o Monstro do Pântano do Soule é muito mais dele do que o Monstro do Pântano do Veidt é do Veidt. O Reginaldo falou muito bem. O problema do Monstro do Rick Veidt é que ele tentava escrever parecido com Alan Moore. E aí, né, era difícil de ler, assim, porque não consegue. O Soule, ele se dispensa disso, né? Ele presta tributo pelo imaginário, mas ele escreve do jeito dele, ele bola as viagens do jeito dele e ele faz o Monstro do Pântano completamente alucinado. Não preciso morar no pântano. Essa é uma opção minha. Posso morar em qualquer lugar que tenha uma planta. O pântano, porém, é vida na sua forma de expressão verdejante mais poderosa. Um fluxo de biodiversidade incomparável com a maioria dos outros lugares do planeta. Também não é ruim esse ser um dos lugares mais inacessíveis do planeta. Um tour ocasional de aerobarcos pelo pântano passa pelas bordas, mas ninguém nunca chega tão fundo. Isso é bom. As pessoas não compreenderiam o que me tornei. Só sei que esse é meu lugar. Mesmo que pessoas cheguem aqui, ninguém pode me encontrar, a menos que eu queira que me encontrem. Agora, gente, no fim das contas foi muito oportuno ter feito o podcast agora, porque a gente está aí no momento duas despedidas, né? A primeira é que a tão aguardada série de TV do Monstro do Pântano foi cancelada antes de estrear. Então é um bom momento de valorizar o personagem. E outra que a gente está na semana de anúncio do fim do selo Vértigo, né? Em 2020. E o selo Vértigo, que teve o Monstro do Alan Moore como o seu pioneiro, né? Não era Vértigo quando começou, mas foi o grande catapulta para que a DC criasse um selo de quadrinho adulto que viria a ser a Vértigo. Eu acho assim, que esse final da Vértigo, assim, não me incomoda o fato de o selo de fato acabar, sabe? Eu acho que isso não é para tanto, assim. Eu acho que faz alguns bons anos que eles não vêm produzindo boas séries, coisas marcantes, né? Concordo. Chama os clássicos Vértigo, mas uma coisa que me incomoda muito é você chegar de uma hora para outra e apagar esse nome Vértigo, assim. Tudo que você vai produzir agora, todos os encadernados do Monstro do Pântano, do Sandman, do Preacher, que tem lá o nome Vértigo, de repente vai ser outra coisa, DC Black Label, alguma coisa. Nem, eu acho que nem aparece esse nome Black Label, só DC com o logozinho preto. Eu acho que a DC, desde os Novos 52, ele tem um problema muito grande, assim, com a valorização do seu passado, sabe? Se você for ver, assim, de uns anos pra cá, a quantidade de vezes que foi mudado o logo deles, assim, já é um bom indício disso, né? E o quão complicado eles são, né? São temperamentais, assim. Se você vê os encadernados recentes da Panini, Poder Supremo e de Alias, né? Eu acredito que o Justiceiro Max não tenha, mas, assim, esse selo acabou há vários anos, o Marvel Max, assim, e não tem um oitavo da importância que a Vertigo tem. Mas se você for ver esses dois encadernados da Panini, assim, tanto do Alias quanto o Poder Supremo, tá lá, Marvel Max. Aí o que eu quero dizer é o seguinte: tá bom, não publica mais Vertigo, mas mantém a marca, porque isso é um registro histórico, isso tem um peso, né? Isso tem uma importância, né? Tem uma, é uma segmentação, assim, é um estilo, assim, e você, por exemplo, republicar agora as edições de Hellblazer, né? Desde o começo, assim, não apareceu o nome Vértigo. Cara, eu acho isso um desserviço enorme, cara. Luigi, você acha que eles vão fazer isso mesmo? Eles chegaram a anunciar que vão tirar o selo das edições posteriores? Cara, quem sinalizou isso, né? Quem deixou vazar e começou esse burburinho alguns dias atrás foi o próprio Scott Snyder, né? Ele disse que o American Vampire já não sai mais com o nome Vértigo na lombada. Vai sair com um DC Black Label. Essa próxima temporada do American Vampire aí, né? Sim, sim. Então, consequentemente, as próximas compilações, as reimpressões, não vem mais com um selo Vértigo, né? É assim, é uma informação muito nebulosa, né? É verdade. Eu acredito que sim, cara. Eu acredito que eles vão começar a tirar mesmo, assim, o Vértigo. Eu não sou lombadeiro. Eu não me importo, assim, se tá tão sincronizado, essas coisas. Eu não morro por causa disso, mas eu acho que tem um peso histórico. Se botar um nosso Vértigo assim na lombada, tem um peso, cara. Eu acho que... Eu acho que a DC pegou ranço da marca Vértigo com a saída da Karen Berg e da Shelley Bond, sabe? Eles estão querendo sumir com isso mesmo, talvez porque, sei lá, esses executivos aí, é isso, né? Pegaram uma certa implicância com a saída delas, porque a Vértigo é um selo tão poderoso, né? Que ele foi incorporado a séries que não foram feitas para Vértigo, né? Existiam antes. O próprio Homem Animal, o Monstro do Pântano, essas primeiras histórias eram da DC e de repente foram agregadas ao selo. Quer dizer, esse selo antecede a sua própria existência, né? Imaginar que ele agora vai passar por um possível processo de apagamento é um final de história muito triste. Cara, vocês falaram da série, meu, e assim, eu só assisti só o primeiro episódio, meu, e aí eu dou razão para eles terminarem com a série, sim, cara, porque é muito ruim, cara. Muito. É. Eu não vi ainda não, gente, eu não vi. Eu assisti os três primeiros, assim realmente eu gostei um pouco do primeiro, assim, até falei isso no Twitter, assim, comentei, acho que vocês devem ter visto e tal, eu até comparei com aquela sequência da autópsia de O Enigma de Outro Mundo, né, e tem uma menção, uma homenagem à cena da autópsia, e cara, pô, eu gostei muito, assim, tá bem legal o piloto, mas assim, o episódio 2 e 3, cara, se você viu um Monstro do Pântano, você acha que o tempo tela deles não passa de 5 minutos, cara. E parece uma trama, assim, da Netflix do Punho de Ferro. Eu vou continuar assistindo, assim, tal, comecei agora, mas assim, se você maratonar essa série, você não consegue. Pelo menos esses três primeiros episódios, eu entendo o lado dos executivos por ter ficado temerosos. Decepção pra mim. Cara, impressionante como esse o Alan Moore, ele tem poder de praga mesmo, né? A série do Constantine deu completamente errado, essa nova série do Monstro já entrou errado, né? O cara com esse núcleo aí de personagens tá felizão lá. É isso aí, galera. Tá tudo dando errado. E é engraçado que ele renega mesmo, né? Hoje em dia, esses materiais. Eu lembro aquele Alexandre Calari, né? Do Pipoca e Nanquim. Eles que levou uns materiais. Ele é bem conhecido esse vídeo dele no YouTube, porque ele visitou o Alan Moore e levou alguns materiais pra ele autografar. E um desses materiais foi o Monstro do Pântano. Ele se negou a autografar. Será que ele se negaria a autografar um formatinho, cara, da Abril, do Monstro do Pântano? ele ia ficar bem feliz, né? Bem o cara feliz. O cara olha, meu, parece aquele Monstro do Pântano sabugo, né, meu? Assim, que é digno de pena, meu. Fala, deixa afinar esse daqui, vai, meu. Aquelas maçarocas de texto escrito, apertado nos quadrinhos da Abril. Posso ir a qualquer lugar que o verde toque, qualquer lugar que tenha uma planta. Não importa quão minúscula ela seja, eu posso ir até lá. É difícil de explicar, sinto como se estivesse vazando de um jarro. Fico muito, muito pequeno e quando fico assim, sinto que posso tocar tudo. Toda vez que eu faço esse salto, o verde pulsa com alegria. Ele deseja que eu fique mais um pouco, vá ainda mais fundo. Não posso ficar. Eu deveria estar protegendo o verde. Esse é o meu trabalho e não posso fazê-lo daqui do lado de dentro. Algum dia um salto assim será o último. Entrarei no verde e permanecerei nele assim como os avatares antes de mim. Mas ainda não chegou esse dia. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. Então é isso, senhores. Esse é o fim de mais um Escapistas. Esse podcast traz temas variados sobre quadrinhos e cultura pop. Estamos no iTunes, Spotify, Google Podcasts, enfim, no agregador de sua preferência. Para mais episódios e materiais de apoio dos Escapistas, acesse www.osescapistaspodcast.com.br. Se você gostou do que ouviu, assine o feed. Por favor, divulgue os Escapistas na sua rede social, Facebook, Twitter e Instagram. Faz aquele comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade no ranqueamento da podosfera. Quer ajudar os Escapistas a manter esse trabalho? Compre seu Monstro do Pântano ou qualquer outro quadrinho através dos nossos links e banner no site. Quer deixar algum recado pra gente? Comentar o que você acabou de ouvir? Envie sua mensagem de áudio ou texto para osescapistas@outlook.com. Eu gostaria de agradecer ao Marcelo. Sempre bom vê-lo por aqui, meu amigo. Você já é de casa, mas reforça aí o jabá do seu excelente saco de ossos. Muito obrigado, Luigi, pelo convite. Prazer falar do Monstro do Pântano, personagem de uma série de quadrinhos que eu gosto tanto. E sim, pois é, convido todo mundo aí para acompanhar o Saco de Ossos. É um podcast que eu faço com entrevistas e análises de cinema e todo tipo de ficção de horror. Então a gente fala lá de filmes de horror, quadrinhos, livros. Em breve vão ter aí uns episódios sobre música. Então chama Saco de Ossos. Tá em todos os agregadores, Spotify, iTunes, Deezer e tudo mais, ou jogar no Google Saco de Ossos Podcast, tem o site que tem as informações e também dá para ouvir baixando lá ou fazendo streaming também. Fica todo mundo convidado e tô sempre por aqui escapando com vocês quando vocês quiserem. Valeu, meu amigo. E meu monstrinho de milho favorito, Reginaldo Hillman. Opa, valeu, valeu aí. Quebrou a maldição do Monstro Pântano. Gravou, né, meu? Ó, eu acho que depois desse encanto desfeito, a gente tinha que tomar um uísque batizado com uma pipoquinha. E antes de fechar, eu queria dedicar esse programa a meus dois sobrinhos que nasceram hoje, Liz Maria e Luca, filhos da minha irmã Tairane. Foi uma gravidez com alguns percalços, e os dois nasceram hoje, no dia 23 de junho, prematuros, mas contrariando todos os cenários negativos, eles estão entre nós, lindos e saudáveis. São nossos mais novos escapistas. Esse foi por vocês. Abração, pessoal, e até o próximo, os Escapistas. Você lembra o que ele faz para salvar a alma de Caputini? Cara, eu não lembro disso, você acredita? Você tava separado para eu ler isso? Tava aqui na pauta aqui, tu. Não, não lembro. Não lembro. Eu que lembro que o Etrigan aparece, mas não lembro o que ele fez, cara. Isso tem que entrar nos extras dos Blue Clubs. Eita. Nunca. Você sabe por que eu falo? Sabe por que eu falo isso? Porque de repente ela aparece verde, assim, ela fica verde, porque ela vai pro verde. Né? Isso. E pra mim, meu, falei, como que ela foi? Pra... Ô, Reginaldo, pode ser, cara. Eu não sei como você leu essas histórias, mas é, isso saiu no anual. Então, é no anual 3. É por isso. Você pulou o anual. Claro, pulei, né? Certeza. E olha que eu gosto do Entregar, hein? Foi direto, né? Eu posso comentar, ô Luiz, se eu me recuperar aqui, porque eu achei isso muito bom. Eu vou perguntar pra tu, então. Tá bom, mas eu espero não dar uma crise de riso. Bom, a gente se despediu da... A gente se despediu de Jonah, agora... Peraí, pô, agora sou eu. Eu tô no mundo rindo aqui, tudo bem? A gente se despediu de Jonah... Peraí, bicho, eu vou pegar a cerveja aqui, velho. Um protocolo, cara, eu vou fazer um xixizinho também. Mano. É, eu vou pegar a cerveja aqui e eu pego também. Só um minutinho, viu, Marcelo? Rapaz, é o meu pé. Pô, que porra aí, é isso? E aí? A câmera tá ligada. Ó, ó o meu pezinho. E... Porra. Você achou que fosse outra coisa, né? Mas não é não. É meu pé mesmo. If I could be